Continue agora conosco com o livro 2 de Miracle Man, A Síndrome do Rei Vermelho. Os Escapistas. Jogos Felinos. Dando continuidade à nossa jornada pelo run histórico do Alan Moore no gibi do Miracle Man, eu, o Luigi, eu tô de volta direto do infraespaço junto com os corpos originais dos meus amigos Maurício Dantas, Mauro Elovitch e Reginaldo Willmann. E sem perder muito tempo, nesse segundo programa de três, discutiremos as primeiras repercussões sobre as verdades às quais o Mick Moran teve acesso no finalzinho do primeiro livro, Um Sonho de Voar. É a partir daqui que o gibi passa a ressoar muitas outras questões, né? Alguns impasses impossíveis e eu acredito que encruzilhadas muito cruéis, né? Que levarão ao destino final dos personagens lá no terceiro livro, Olimpo. Um desses dilemas que a gente vai se deparar é sobre como isso vai afetar a relação do Miracle Man com o humano que ele compartilha uma existência, ou melhor, se a vida inteira desse super-herói foi uma mentira e toda aquela inocência com ares de Era de Ouro foi só, vamos dizer, não um sonho, mas sim um pesadelo, como isso vai refletir na conexão que ele achava que tinha com os demais humanos, né? Como vai influenciar seu olhar com todos ao seu redor, né? Isso eu até incluo a própria esposa da persona, Mick Moran, né? Alice. Algumas respostas virão do próprio Dr. Emil Gargunza, né, que acaba dando mais detalhes em relação àquelas fitas da base militar e preenche lacunas sobre a criação da família Miracle Man. Veremos o polêmico final da gestação de Liz e o nascimento da bebê Winter. Isso e muito mais, né? Para começar, deixa eu só fazer um registro sobre o recorte desse episódio, né? Originalmente, A Síndrome do Rei Vermelho saiu em 1984 na Warhol da Inglaterra, né? Aqueles tradicionais micro-episódios, né? Entre as edições 13 a 21. A história ficou incompleta e só veio a ser concluída quando o gibi passou a ser publicado no mercado americano em 86, né? Os motivos desse ato a gente vai discutir no terceiro programa. Por hora, eu só vou dizer que na publicação da Eclipse Comics, esse arco saiu entre Miracle Man 4 e 10, né? Na reedição já pela Marvel, você pode encontrar o Rei Vermelho dentro das edições 5 a 10. No Brasil, essas edições saíram entre abril e setembro de 2015. E já que comentamos também no episódio anterior o recorte das edições da Thanos, a história também ficou pela metade e foi interrompida na quarta edição, né? Ali em junho de 1990. Enquanto o Reginaldo lia esse gibi, eu devia estar assistindo algum jogo da Copa do Mundo da Itália, né? Enfim, o gibi parou de ser publicado bem naquela hora, né, em que o Gargunza termina de revelar a origem secreta dele para Liz, né, e fala qual era o seu objetivo. Eu imagino o desespero do leitor brasileiro que ficou assim anos sem saber o que ia acontecer depois dali, né? Partindo agora para a história, o Day After, né, o dia depois, as revelações na base militar começa com Liz discutindo comigo, né, preocupado com o fato dele ter sido sequestrado num elevador e tudo mais que tinha se desenrolado até ali. Numa leitura muito rápida, eu acho que você só nota o Mick meio sem paciência, mas daí ele nem sequer discute, né, ele só quer sair de cena e chamar o Miracle Man para explicar o que aconteceu. E aí ele vai pro quarto ao lado, né, diz a palavra-chave, né, e o Miracle Man aparece e não tem papo, né, ele e Liz vão logo pra cama. Eu acho que isso começa a ficar mais claro um pouco à frente, mas tanto assim o Mick quanto a Liz, eles começam a ser gradativamente silenciados, né? Algo que, por sinal, parece até um pouco familiar, porque já vimos o Dr. Manhattan fazendo isso com a Espectral, né? Paralelamente, né, no Paraguai, uma região de mata, vemos o Dr. Gargunza, velhinho, né, ao lado de um assistente chamado Gunter, né? Se o Gargunza é uma versão do Sivana lá do Shazam, o Gunter poderia ser o análogo do Ibak, né? Que é um tipo de lama de chakra, assim, bem recorrente nesse tipo de vilão, né? Como o Ubu lá do Ra's al Ghul. Eles observam um tigre que parece estar caçando e só para não sair das referências, certamente eu acho que o Alan Moore está evocando aqui o Senhor Malhado das histórias do Capitão Marvel, né? Nessa suposta caçada você vê paralelos com três núcleos, né? O de Liz e Mick, o do Evelyn Crane e o Sir Dennis Archer, né? E tem o terceiro núcleo lá do Johnny Bates no hospital psiquiátrico. Mauro, sobre essa conversa entre o Sr. Crane e Dennis Archer, né? A gente começa a visualizar as reais intenções de Cream, como se ele achasse que tinha algum controle sobre o Miracleman. Isso viraria, assim, tipo um ativo para barganhas de poder. O que é que você acha disso, né? Quem tá manipulando quem aí? Aproveita e comenta também essa DR que eu comentei agorinha. Vamos lá. Quanto ao Cream, fica, né, evidente já na edição anterior que ele trocou de lado, né? Ele largou o serviço dele de assassino para apoiar o Miracleman, porque ele viu o nível de poder que o Miracleman tinha e estava pensando em como que ele tiraria vantagem daquilo. Como que ele passaria a perna no Archer, como ele passaria a perna em gente que usou ele para serviços sujos a vida inteira e se tornaria um grande player ali, né? E a gente falou, né, o legal do Kryn é que já naquela época o Moore usou ele para discutir questões de racismo, questões de personagens negros nesse tipo de história, que eram sempre os capangas com alguma coisa folclórica, alguma coisa mais extravagante, igual os dentes do Cream. Mas o Cream é um cara inteligente e ele viu ali a oportunidade dele. Só que assim, né, a gente vai ver ao longo da história que também rolou um erro de leitura por parte do Cream, né? Ele realmente acreditava que ser o aliado de um ser daquele tanto de poder poderia ser um ativo para ele, poderia ser uma fonte para ele se tornar um grande player aí. Na verdade, a gente vai vendo cada vez mais, né, dessa edição em diante, que o nível de poder que um ser igual o Miracleman, igual um super-homem, é muito além de qualquer coisa, né, que um ser humano possa significar para um cara daqueles, né? É outro patamar de discussão. E esse é um grande mérito, né, de Miracleman. Foi uma das coisa que me impressionou, que é uma realmente uma história, né? O Moore discute outros níveis de influência, de peso que um ser com tanto poder teria em relação à humanidade. Então a gente vai ver que o Cream subestimou um pouco o Miracleman e superestimou a capacidade dele de controle, de manipulação, de algo que, se a gente for ver mesmo, né, ele é insignificante comparado com o Miracleman. E por falar em ser insignificante, né, a gente vem aqui, né, logo lá no começo da edição, aquela discussão do Mike com a Liz. E aqui, né, cara, o Alan Davis desenha aquele Mike cada vez mais feioso, né? No começo ele não parecia tão assim, mas tá aquele barrigudo, decadente, aquela expressão tristonha. Ele tá quase o... Como é que chama aquele desenho do cara do Beavis e Butthead? Que ele era na vizinhança, era aqueles hillbilly americano. Esqueci o nome do desenho, cara. Mas ele é isso, cara. Ele é aquele, sabe, tiozão americano, gordo. É bem cruel a maneira como o Mike é retratado aqui. Eu acho que ele vai piorando, viu, Mauro? Eu acho que é até proposital. Eu acho que o Alan Moore tá colocando isso no roteiro, assim. Ele tá gradativamente assim, ficando depressivo. Acho que até o final da história, praticamente, ele tá só com esse pijama que ele tá vestido, né? Com essa calça listrada, né? Eu acho que ele tá começando a se comparar, assim, com o Miracleman, assim. Embora, às vezes, assim, a gente pense, eu sou a mesma pessoa, né? Já que eles compartilham as memórias. Mas não, eles se sentem uma pessoa inferior, né? Então é só ladeira abaixo aqui, né? É, e aí ele foge, né? Assim, a hora que a Liz tenta trazer ele pra discussão, porque ele não quer enfrentar a situação conscientemente de que o bebê não é dele, né, assim, literalmente falando, né, que a mulher dele tá grávida do Miracleman. Então ele tenta ali, mas você vê que ele vai ficando indiferente, depressivo e foge, né, e aí ele se transforma no Miracleman. E no começo, assim, né, cara, você falou, pode ter esse negócio da manipulação, ainda que inconsciente dele, né, de que ele deixa a Liz quieta, né, de que ele simplesmente aparece e tudo fica tranquilo e ela vai transar com ele. Mas também eu acho que tem ainda também um pouco do fascínio que ela tem por essa situação toda. Eu acho que é um misto dos dois, né? Eu acho que a manipulação pesa um pouco mais lá pra frente, né? Mas tudo é questionável aí, né? Mas realmente, assim, aqui ele pesa a mão nessa diferença do Mike pro Miracleman. E no quanto que, né, cara, o que que o cara vai fazer numa situação dessas, né, uma pessoa comum? É algo de outro patamar de discussão. Agora, assim, no terceiro núcleo, né, com o Kid Miracle Man, voltando assim rapidamente àquela discussão do primeiro episódio, né, com o embate mental e a conotação sexual das provocações do eu mais velho dele com a enfermeira, né? Maurício, comenta essa passagem e, claro, também seu ponto de vista sobre os outros dois núcleos, né, lá do Sr. Cream e essa discussão aí que a gente acabou de falar. Ah, eu queria destacar, primeiro, assim, disso aí que a gente estava falando, dessa primeira história, desse comecinho, eu gosto muito como é contada, né? Ela, logo nas primeiras páginas, o Mike diz o que mota e a história é cortada. Você não vê a transformação dele imediatamente na página seguinte, né? Você vê uma sequência ali de outra história, sempre com a história do Felino ali sendo perseguido, intercortando com o Cream, com o Kid Miracle Man. Então, acaba te deixando muito interessado nas histórias e, pô, assim, esse não é um Alan Davis genial, maravilhoso, como a gente vai ver depois, mas é bonito, cara, é legal como ele trabalha, principalmente imaginando, assim, como isso foi lançado em preto e branco originalmente, né, e como a colorização valoriza isso. Concordo com o Mal, é chocante, assim, como a degradação da imagem do Mike acontece, né, ele não é esse cara no começo, ele até usava uma jaquetinha que parece até a roupa do Miracle Man, né, com aquelas listas horizontais que vão do peito, pelas costas e na manga da jaqueta também, e agora ele tá só de pijama mesmo, é bem isso que o Mal falou mesmo, é um personagem vai se desfazendo. É isso, a gente vê ainda o Dauntless lá detonado, né, sofrendo ainda o assédio mental da persona do Kid Miracle Man atrás dele. Não, não é o Dauntless, não, é o Johnny. E ele acaba deixando escapar, né, que ele na verdade tem o poder sim de se transformar novamente, ele não perdeu esse poder depois de tudo. E essa persona começa a preparar ali um retorno que promete ser traumático, né? A própria reação mais adiante do Miracle, quando ele cogita que isso pode estar acontecendo, né? Dá esse peso aí. E aliás, essa é uma coisa muito legal do Moore com esse personagem, que ele não o utiliza tanto, né? Ele não super utiliza o personagem, mas ele deixa ali pelos cantos a presença dele crescer a ponto de deixar a gente, o leitor, preocupado com uma eventual volta a ativa dele. Só comentando o que o Maurício disse e aquele gancho que você falou da questão sexual, né? Nesse ponto ainda não me incomoda. Nesse ponto, assim, o humor faz pra chocar, faz pra trazer uma outra perspectiva pro fato desses personagens, tipo o próprio Capitão Marvel, né? Que é criança e vira adulto quando tá herói. Aqui eu até entendo, aqui eu ainda acho que tá bem dosado. Eu acho que ele perde a mão ali pra frente, mas isso é uma outra discussão lá pra frente. E só pra complementar a vírgula que eu tinha falado, o Mike, ele tá parecendo o personagem do King of the Hill, que no Brasil saiu como Rei do Pedaço, que era dos mesmos autores do Beavis e Butthead, né, cara? Aqueles americanos papudos, sabe? Caipirão, caído, sem motivação na vida, que fica o dia inteiro tomando cerveja de pijama. Me lembrou exatamente esse. Aquele amigo do Homer, né? Que tá sempre no bar bebendo. É, quase o Moe, cara. Mas o Moe não, o Barney. Isso. Cara, mas é bem curioso, né, vocês falarem isso, porque a caracterização original dele, assim, eu acho que não foi ideia do Moore, né? Eu acho que foi ideia do Gary Leach. Mas, assim, ele desenhou o Mick Moran pensando no Paul Newman, né? Logicamente, o Paul Newman mais jovem. E a Liz com a Audrey Hepburn. Isso até parece, se você voltar no Sonho de Voar, lembra muito os dois personagens. Mas aí, pra chegar nesse ponto do Paul Newman, pra isso que você falou, é muita decadência, né? Verdade. Mas assim, no miolo dessa edição, assim, rola um pequeno interlúdio, assim, com o Miracle Man observando um guri chamado Jason, né, guardando, assim, suprimentos pra um eventual, assim, guerra termonuclear, né? Esse menino confronta o Miracle Man, ele ficando incomodado por estar sendo observado, e aí ele pergunta se ele é boiola ou um super-herói, né? Dada a roupa e a aparência do Miracle Man, né? E até o cabelo dele, como se o cabelo dele fosse tingido. Na pauta, assim, o Reginaldo assinalou que o Jason, ele tem um rosto assim, meio simiesco, né? Como se o Moore quisesse ressaltar que o Miracle Man está se tornando algo mais evoluído acima da humanidade, né? Aproveitando, Reginaldo, comenta aí o que é que você vem achando, assim, da arte do Alan Davis também. Fala também do sequestro aí da Liz aí nesse finalzinho. A reação do Miracle Man, o medo do Dennis Archer, né? Enfim, seus dois centavos sobre esse comecinho de Síndrome do Rei Vermelho. É complicado você falar mal do Alan Davis, porque é um tremendo artista, né? Eu acho legal demais, assim, né? A arte dele muito boa. Mas eu vou ter que falar mal, porque eu achei, né? Eu até coloquei, acho que na pauta pra vocês, que ela não entra em sincronia com o Miracleman, em nenhum momento. Vamos também não ser tão rigoroso. Eu acho que ela não entra em todo momento em sincronia. Essa parte que eu falei, que o menininho, ele parece, né, o rosto dele, ele tem um visual mais simiesco, assim, né, aquele visual, a boca mais distante, assim, o nariz mais próximo dos olhos, é um truque, né, que é feito pelo desenhista para aproximar, fazer realmente o rosto simiesco, que eu acho que é uma forma de mostrar realmente o Miracleman transitando já para outro patamar. Eu acho esse volume 2, ele caminha para isso, né? Eu acho que o 3 já tem uma outra pegada, né? Quando a gente chega lá, a gente já vai ver que até, eu acho que até o Moore escreve diferente, já tem um lirismo na escrita diferente, porque são os pensamentos do Miracleman. Aqui realmente é o Mike, né? E ele é isso, né? Ele realmente, eu acho, também concordo com vocês, ele tá deprimido, ele tá para baixo, ele tá angustiado, porque ele mesmo não sabe o que fazer com essa situação que ele tem em mãos, né? Na verdade, essa é uma das três perguntas que o Moore se propôs a responder com o Miracleman, né? Não é só a pergunta, né? O que aconteceria se você levasse a história do super-herói até um extremo? Seria uma dessas respostas que ele quis responder. A outra que eu acho que ele quis fazer é realmente assim, né? Se você pegasse uma história de super-herói e tornasse ela o mais séria possível, o mais distante possível da fantasia, o que aconteceria? E a outra é realmente assim, o que uma pessoa normal reagiria numa situação dessa? E nós estamos vendo isso. Alice e ele, como eles estão reagindo, e as outras pessoas ao redor também. Você vai ver o Cream, como ele reage, né? Alice, como ela vai reagir, o Gargunza já, nós vamos ver, Sir Dennis Archer já, cada um tem uma reação de um jeito, que eu acho que é realmente, assim, uma situação extraordinária. Um menininho mesmo, um rapazinho, você vê que ele debocha e a hora que ele cai em si do que ele tá debochando, que ele percebe o boiola, o que ele fez com a pedra podia fazer com ele, ele percebe que não é bem assim, né? E eu acho que até assim, a forma como ele falou com o Miracleman é até mais pela figura esguia dele, né? Que ele não é uma coisa assim super musculosa, né? Que é até uma... Eu acho que é até um traço mais que o Alan Davis quis passar, né? E aí eu volto de novo para a questão da arte, que eu acho que o Gary Leash, o Miracleman é dele e do Moore. A gente gosta da transição de artista, tal, uma coisa comum em quadrinhos, mas tem alguns trabalhos que a combinação e a arte dá toda a personalidade para o trabalho, que a gente costuma falar do Dringberg no Sandman. Eu vejo aqui o Miracleman do Leash. Quando eu visualizo o Miracleman, eu visualizo o Miracleman do Leash. Talvez alguma coisa lá na frente, né, do Total Bean, bem lá na frente, mas é quase que a gente se conformando, né? Porque realmente aqui o Alan Davis, eu acho que não combinou. Eu acho que algumas vezes, lá no final do volume 1, aquela reação que ele tem socando o visor, eu acho esquisita, eu não acho adequada, eu acho assim forçada. Mais na frente nós vamos ver algumas coisas. Eu acho que ele só não é pior que o Chuck Austin, só isso. Realmente, assim, isso não é mérito nenhum, porque ele tem qualidades. E ele realmente é um puta artista. E não é ruim o Miracleman dele, eu só não acho que combinou nesse trabalho. E depois a gente acaba vendo outras informações, você vê que já não, o Santos já não estava batendo. Eu acho que o Miracleman não pode ser tão heróico. Ele não pode ser tão reluzente, assim, tão claro, assim, ser tão brilhante desse jeito, ser um traço tão limpo. Ele tem que ter uma sujeira, ele tem que ser um pouco mais carregado, que eu acho que pesa um pouco. Eu acho que tinha que ser um traço mais pesado, que o Alan Davis não consegue dar carga aí. Não chega a ponto de me incomodar, mas eu acho que em alguns pontos eu realmente vejo que não bate, assim. Mas nesse, por exemplo, do rapazinho, eu acho legal, que transmite a mensagem, né? E que nós vamos ver para mais ou para menos. Por exemplo, todo o flashback do Gargunz eu acho ótimo, eu acho super legal. Mas aí não está o Miracleman, que é o foco da história. Quando aparece o Miracleman, eu acho estranho. Mais para frente nós vamos ver ele voando, a cena dele voando eu acho super legal. Mas eu acho que se tivesse na mão do Leech, isso daí seria maravilhoso, porque tem toda uma sensualidade, uma relação dele ele tá quase tendo uma relação sexual com as nuvens, assim, ele é um peixe, assim, né, ele tá nadando no meio das nuvens, assim, né, uma coisa lasciva, assim, né, que o Davis não fez, a verdade é essa. É ruim eu criticar o Alan Davis, esse é que é o problema, porque é um tremendo artista, mas não para esse trabalho, é isso. Eu acho que esse trechinho aí com o guri, né, o Jason, o nome dele é Jason, acho também um jeito, assim, do Alan Moore, ele desabonar, assim, sua audiência, assim, com um choque de que aquele leitor inocente, assim, não existe mais, né, quem tá lendo esse gibi, assim, tá cansado, assim, de coisas inocentes, e aí o Miracleman, certamente, assim, com a programação do seu passado forjado, né, de uma época, assim, mais simples, né, e a pureza das crianças, né, eu acho que ele se vê, assim, perplexo, né, quando ouve aquele linguajar chulo, né, até fatalista, né, porque esse menininho, ele tá enterrando suprimentos para uma guerra nuclear, né, então o Moore, ele tá sugerindo, assim, um presente terrível, né, com um futuro, assim, acho que ainda pior. Inclusive, assim, na última historinha desse capítulo, né, temos um conto do passado, né? Em 1957, ou como a gente já sabe, né, um sonho, né, o implante de memória do Gargunza, né, na mente lá do Dick Dauntless, né, o Young Miracleman. E aí, né, eu queria puxar você, Mauro, para comentar essa historinha curta e silenciosa, né, sem balões de diálogo, né, justamente porque eu sei que o subtexto sexual te incomoda um pouco nas histórias do Moore, e essa aqui aborda, assim, uma questão, assim, sexual do Young Miracleman. E antes de passar a palavra para você, eu te confesso que eu não tinha levado para esse lado, eu só percebi isso depois que o Reginaldo comentou conosco em off e sinalizou isso na nossa pauta, né? Eu te confesso também, a primeira vez que eu li, eu também não tinha me tocado, né? Me pareceu, assim, só dele ser um bobão, né? Ah, ele gostou da mulher, você vê que ele fica envergonhado, ruborizado quando vê ela, mas tem aquelas coisas, né? Aparece ele olhando pra bunda da mulher, aí o cara vira o Miracleman Jr. lá e vai pro espaço pra roubar um colar, né, de cristal espacial pra levar pra impressionar a mulher. Depois que o Regi falou, aquelas coisas que você não consegue desver, né? Aí você começa a ver contexto sexual em tudo. Você começa a ver contexto sexual a hora que ele vai pegar a joia, parece que ele vai pegar no peito da mulher, dessa rainha espacial, e ela olha pra ele toda impressionada e tal, e ele, né, tão bobão, tão desajeitado, que ele pega e rouba a joia pra levar e nem dá bola pra mulher. E aí ele chega pra aquela humana que ele tinha gostado, ele vai entregar para ela a joia de cristal, mas a joia tinha derretido, né? Porque era talvez de gelo, sei lá, um gelo espacial, e ele chega com o negócio todo molhado, e depois que o Egito falou, é verdade, cara, é uma puta de uma, né, não tão sutil metáfora para uma ejaculação precoce, né? O cara chegou lá com a calça molhada, né? Ele derreteu antes de fazer qualquer coisa. E a mulher manda ele embora e ele vai lá frustrado embora, né, de cabeça baixa. Então, né, cara, assim, tá aí a motivação sexual nos personagens que o Moore coloca em tudo, tá aqui. Mas eu vou te falar, assim, nessa edição ela tem um pouco do incômodo, mas, assim, é igual eu falei, sabe? Tá ali, eu acho que o Moore pesa a mão demais nisso, mas não nesse segundo volume. Nesse segundo volume dá o suficiente pra chocar, dá o suficiente pra te levar a pensar sobre essas situações de, porra, não é tão bonitinho o cara ser criança de dia e ser de noite depois super-herói, adulto, né? São umas reflexões interessantes. Ah, frustração dessas identidades secretas, desses super-heróis quase celibatários, de tão puros. É legal, cara. Aqui até tá interessante. eu vou te falar que nesse ponto aqui não tinha me incomodado tanto. Chega no volume seguinte, cara, aí o Moore perde a mão. Na minha opinião, né, e a gente vai conversar isso lá no próximo programa, aí ele pesa demais a mão, aí ele já erra. Aí o Regi falou que tem, né, o Miracle Man tem aquelas três grandes questões, né, do real peso dos super-humanos, de como que os homens conseguiriam conviver com uma situação dessas, né, mas no terceiro me desperta aquela questão do Moore ter pensado até onde eu consigo colocar minhas taras e minhas frustrações e as pessoas vão engolir, porque o terceiro pra mim desceu quadrado. Na verdade, assim, eu li principalmente no flop, né, e primeira vez que eu li, essas histórias branco e preto, elas passavam assim quase como uma chatice, uma encheção de linguiça, e elas têm um propósito, as histórias branca e preta, mas essa não é uma história branca e preta, essa é uma história colorida, escrita pelo Moore, e ela tem um propósito sim, principalmente porque o Moore é um cara safo, ele sabe o que ele está escrevendo como ninguém, ele sabe para quem que ele está escrevendo, e ele sabe a mensagem que ele quer passar, e ele está sendo bem ferino até um pouco aí na mensagem. A gente tem que entender que a fantasia de poder existe uma questão sexual latente nisso, né? É uma coisa que, se você entende um pouco da psicologia, da questão de fantasia de poder, de super-herói, a questão sexual faz parte, não tem jeito. É um elemento da coisa, você pode querer isolar, querer desviar o olhar, mas ela faz parte, ela é um elemento, ela é um ingrediente aí desse bolo. Então você não tem como deixar de compor ele. E ele é um elemento que ele é difícil de você processar, porque ele vai ser um elemento tolo, assim, um elemento usado de forma boba, porque ele é o herói casto que a gente costuma ver, né, que é o adolescente que vira adulto e não faz coisas de adulto, né, continua a ser um adolescente gigante, que é o Capitão Marvel, que é o Shazam, ou então ele simplesmente explora isso de forma besta mesmo, de adolescente, que não é uma forma madura. Então fica nessas duas polaridades que é complicada, né, de você processar. E o Moore, com essa história, ele fez exatamente isso. Ele mostrou que o Dick, aí, o ajudantezinho do Miracle Man, não conseguia, de qualquer forma, em qualquer uma das identidades dele, ele não conseguia interagir. Seja na identidade secreta, ele não conseguia interagir, mesmo a moça demonstrando interesse para ele, né? Que ela demonstra interesse para ele. É isso que vale chamar atenção. Ele é que não consegue interagir com ela. Aí ele se transforma, aí ele faz a coisa mais absurda do mundo, que ele vai, acho que é até Plutão, parece, né? Assim, naquela loucura que é o sonho deles, né? Isso daí ainda, se você parar para pensar que é todo um sonho construído pelo Gargunza, né? Uma manipulação ainda por cima. Aí ele, transformado, ele luta tudo e tal, ele encontra uma princesa que é maravilhosa, é estonteante, que ela também não parece, se ela parece, num primeiro momento ela fica até surpresa por ele, né? E ele é agressivo com ela, a primeira reação dele com ela é ser agressivo, que também é uma atitude imatura, uma atitude errada, assim, uma atitude que você não espera num herói, assim, uma atitude agressiva, né? Vamos dizer assim, também, né? Tem um elemento sexual, mas um elemento agressivo, né? E ele rouba a joia dela para levar para outra que não serve para nada. Tem todo um subtexto aí que ele está mostrando. E se você ainda levar mais para frente, por uma continuidade que você vai depois, você vai ver a interpretação que a Mirakuma vai dar para ele, né? Que ela faz uma leitura dele que eu ainda não sei 100% se é uma pimentinha que ela põe ou se é verdade, né? A leitura que ela faz do jovem Miracle Man, aí, do parceirinho dele, você põe mais um elemento nessa história, que talvez ele realmente não queira interagir com mulher nenhuma. Então, quer dizer, tem tudo isso envolvido. Então, é muito forte a mensagem aí, né, que ele está falando. O que eu quero dizer é que, assim, o Moore não está criticando hoje a indústria dos super-heróis por rancor e mágoa. Desde aquela época, ele analisa isso como uma coisa que, assim, joia, gente, ou você joga nessas regras e é assim mesmo, tá? Aceita que o jogo é infantil mesmo, é desse jeito, é dentro dessa construção e você aceita, né? Ou então você burla as regras e remonta, né? Você vai ter que desconstruir e montar de outro jeito. mas você vai ter que fazer alguma coisa, porque se você jogar desse jeito, você vai ver que não faz sentido, de alguma forma. Então, é isso que ele está te falando. Lá atrás, cara, em 82, essa história. Então, assim, é interessante você parar para pensar nisso. E aí, eu até também não quero me adiantar, né? Eu acho que a gente vai ter todo o material para conversar lá na frente, que eu concordo com o Mauro, ele traz mais material para a gente conversar no terceiro volume. O Moore, ele trabalha com a questão sexual, às vezes de forma um pouco pesada, assim, não vou aliviar, não. Mas é o jeito dele, né? É o jeito dele, assim, fazer o quê? Mas aqui ele trabalhou certo, aqui ele está certo. Aqui eu acho que ele está passando a mensagem correta, pelo menos a mensagem que ele quis passar, que não está equivocado. Aqui ele está dando a mensagem correta. Ele está falando, ó, gente, as duas coisas estão erradas. Ele na identidade, no alter ego, né, na identidade civil, ele não consegue falar com ela, mesmo ela estando interessada, ou seja, o problema é dele, ele não consegue trabalhar com isso, o problema é dele, não é dela. E depois, quando ele se transforma, é pior ainda, porque aí ele, com todo esse poder, com tudo isso, ele não consegue com nenhuma das duas, porque aí realmente ele está sobrecarregado de poder. Então, conflito é dele mesmo, é da pessoa, não é dos outros, não é externo, é interno o conflito. Ele precisa se resolver. Ele está quase falando isso para o leitor, falar, ó, resolva você, cara, isso daí. Você não vai conseguir resolver de outro jeito, não te falta poder, não é? O problema não é do mundo, o problema é seu. Então, assim, aqui eu acho que a mensagem está correta. Nos outros momentos, cabe aí uma análise que a gente pode fazer lá na frente. Eu gostei que o Reginaldo fez uma fundamentação ótima, concordo com os pontos que ele trouxe aqui e tudo mais, mas para mim o cerne é quando ele diz que o Moore é a si mesmo, tem que relevar. Parecendo quando a gente passa aquele pano assim pra pessoa aqui, ah, é o jeito dele, pega leve com ele aí. Eu pensei a mesma coisa, mas não falei em amizade ao Regi, velho. Eu tenho que me policiar disso mesmo, vocês têm razão, eu não vou nem me defender, cara. Eu tenho que me policiar disso mesmo, porque não é pra passar pano, não. Tem coisa que ele tá errado assim. Mas aí eu acho que ele... É fácil a gente falar que o Moore é o monstro do pântano. Bonitinho, verdinho, ecológico. Mas ele também é a Miracouma. É, ele também é, sabe, a tarada do sexo, né? Ele também tem esse aspecto, né? Ele também tem o aspecto de não ajustar o volume bem nas coisas, assim, né? E ele pesar a mão nisso. Mas eu acho que aqui ele quis fazer em toda a série Miracleman. Ele tá explorando a coisa desse jeito, né? Ele empata a discussão da Liz com o Mike, com o sexo, porque ele tá mostrando que a questão do herói é sexual. Ele tá mostrando isso. Ele já ele vai separar os dois usando o final de um processo de relacionamento, né? Então ele tá, eu acho que ele tá pesando a mão por causa disso. Talvez por ser um escritor novo, tal, ele tenha pesado a mão, mas aqui, olha eu defendendo ele de novo aqui de novo. Não, não tem jeito. Ele vai terminar essa fala e vai dizer assim, e tá tudo bem. e tá tudo... Cara, não, mas eu te entendo, Regi, pelo menos nesse volume, cara. Aqui eu concordo contigo, sabe? Ele traz algumas questões que são relevantes, que dão um debate interessante. E eu acho que aqui ele ainda tá na medida do controlável, cara. Aqui ele tá discutindo as questões e levantando pontos. Pode ser que sim, pode ser que tenha ali uma toda a questão do super-herói, tem alguma coisa de sexual reprimida. Pode ser também que seja igual falou Merv Pumpkinhead lá no Sandman conversando com o Freud, às vezes o charuto é só um charuto, pode ser também, mas é uma discussão que vale a pena ter, é interessante ele trazer essa abordagem. Cara, nesse volume eu acho que tá ali, tá dentro do aceitável, tá dentro da discussão interessante, mas não vamos queimar a pauta não, vamos concentrar nesse, depois a gente fala do terceiro. A favor do vento, um odor forte, um odor errado. Denso e poderoso, algo ruim, algo grande, algo que se aproxima, está a favor do vento e emite um som, uma fragmentação martelando debaixo das patas, a morte chegando, a morte faminta, uma armadilha que tem cheiro de arame, sangue e mandíbulas acionadas por molas, uma armadilha que corre, fareja, respira e persegue. a luz que se aproxima. Após o rapto de Liz, né, o Sr. Cream, ele começou a mexer seus pauzinhos e localizou o paradeiro da esposa do Mick, né? Como eu disse lá atrás, ela tá no Paraguai e como não dá para o Miracleman levar ele voando, né, porque o Cream morreria congelado, isso vai de encontro assim, com muita premissa assim, de super-herói voador, né, que viaja com sua amada pelos braços, né, sem que uma fatalidade ocorra, então os dois, eles decidem viajar de avião, né, com o Miracleman no alto dos seus 2 metros de altura, vestindo de terno e gravata, né. Nos recordatórios a gente vem percebendo que o Sr. Cream está à beira de um ataque de nervos, né, especialmente por conta dos pesadelos que ele vem tendo com o Barão Samedi, né, que é o Barão Samedi, eu fui olhar, é um loá, um espírito da religião voodoo praticada no Haiti, né? Nesse caso, ele seria um loá dos mortos, né? Uma assombração que antes foi um assassino condenado à morte, né? Dizem que seu espírito é convocado para se pronunciar em julgamentos rápidos, né? Muitas vezes ele é invocado por aqueles que estão perto de morrer, né? Ou quando a morte está próxima, né? No voodoo, só ele tem a palavra final para aceitar uma pessoa no reino dos mortos. Aí o Alan Davis, acho que ele simplifica muito o visual dele, né? Só com um esqueleto assim de terno, né? Luvas vermelhas e cartola. Ô, Luigi, a grosso modo é nosso exusão, né, meu? É tranca-rua, assim, a grosso modo, né? Porque é ruim fazer essa transposição, mas a grosso modo é isso. Ele é bem mais assim, né? Acho que em Deuses Americanos, a série, aparece um Barão Samedi bonitão, assim, em New Orleans, assim, ele aparece bem caracterizado. Porque não é. Isso, é exatamente isso que você falou. Ele é uma figura de cemitério, ele é bem relacionado com a morte, assim. Mas para ilustrar, a hora que a gente fala aqui no Exusão, no Zé Pilintra, aí fica mais fácil para as pessoas entender. Cartola, né, a roupa vermelha, é bem parecido com esse. Só que o Samedi, ele tem a caveira pintada no rosto. Essa é a diferença. Algumas vezes ele é descrito com a caveira pintada no rosto. Tem vezes também que é a caveira normal, só a caveira, né? Mas assim, muitos eles dizem que pronto, ele tem um chapéu branco, ele tem um terno preto. Aí tem um óculos escuro, né? O óculos escuro até lembra o próprio Cream. Aí ele tem um algodão tampando o nariz, né? Igual a um cadáver preparado para enterro, né? E assim, por ele ter esse nariz tamponado, assim, a voz dele é nasalada. Então, assim, pro que importa de verdade pra gente é que o Sr. Cream, ele tá com o cu dele na reta, né? Flertando com a morte. E daí vem, acho que, esses terrores noturnos, né? Com o Barão Samedi, né? E, em algum momento ele até cita uma canção, né? Você botou na pauta, né? De Jazz Singer, né? De 1927, né? Um filme em que o cantor Al Johnston, né, faz um famoso e horripilante blackface. Tem isso no YouTube, né? Mas, assim, o departamento de mitologia e coisa esquisita é teu. Tá tudo certo assim que eu falei, é mais ou menos por aí, essa parte dos sonhos, ou esse misticismo assim do Sr. Cream, o que é que eu tô esquecendo? Não, é que o Sr. Cream, pra mim, ele é um dos melhores personagens da série, pra mim, assim, ele é um dos mais riquíssimos, ele é um vilão do 007 que ele muda de lado, ele vira casaca, ele vê a oportunidade de ganhar poder, ele tem uma agenda própria, ele descobre aí esses super seres e ele fala, vou tirar proveito, né? Não vou mais ser capataz de ninguém. Só que ele não é um jagunço só, uma homenagem aí para os 7 jagunços. Ele é um cara safo, esperto, ele é super estudado. Se você vê, acho que no volume 1, que ele vai falando dos cursos que ele fez, aonde ele estudou, os conhecimentos que ele tem, ele é super graduado, ele é um super agente, ele é super especializado. Então, quando ele está falando do Barão Samedi, ele está falando menos por crença, menos por superstição e mais por preconceito, porque ele é muito preconceituoso, ele é muito racista do que supersticioso. É interessantíssimo esse personagem. Ele tem um preconceito velado contra ele mesmo. A maior barreira dele é ele mesmo. Ele acha que ele não ascende profissionalmente mais por ele ser negro. Então ele se trava sempre. Você vê que é curioso isso, né? Ele mesmo tem preconceito. Então ele fica toda hora se travando, né? Toda hora. E você vê que ele fala isso. Quando ele fala dessa música, ele fala, já, ó, eu vou tá cantando isso, que é uma puta música racista, assim, uma, sabe, assim, uma música pesadíssima, assim, né, dele ter essa, toda hora, essa recordação, esse pesadelo recorrente, é muito menos, porque ele é inglês, começa daí, ele é inglês, toda essa mitologia é de um voodoo haitiano, né, é um voodoo da região que provavelmente ele teria que ter alguma relação com New Orleans, com essa região do sul dos Estados Unidos, que tem, eu acredito que tenha pouco ou nada a ver com Evelyn Green. Ele é super inglesão, cara. Ele é um 007 mesmo. Ele é estudado, assim, naqueles colégios tradicionais que tem irmandade. Ele é super tradicional. O que eu acho interessante é que ninguém explica de onde veio os dentes de safira dele. É uma coisa, assim, é um anacronismo nele. Eu acho que ele colocou os dentes para parecer exótico mesmo, assim. Ele é difícil de você decifrar, porque ele não é dessa região e ele tem esse pesadelo recorrente que eu acho que é realmente em relação a preconceito mesmo, assim, porque não é em relação a temeridade, assim, ele não tem esse, ele não acha que ele vai para esse inferno, ele realmente ele é em relação a preconceito, ele tem esses dentes que você não sabe, assim, né, você imagina que o cara procuraria discrição, já que ele tem um senso de inferioridade, não, ele pega e mete uns dentes azuis na boca, né, de safira. Eu acho ele fantástico, assim, eu acho ele é quase um dos personagens favoritos pra mim. E eu acho, assim, o envolvimento dele com o Miracle Man, ele tá brincando com fogo. Algumas vezes é associado o Gargunz a Prometeu, né? Durante, acho que a história da origem dele, aparece uma mariposa dançando em volta da vela, né, tudo, e falam de Prometeu. Mas quem eu acho que é o Prometeu é o Sr. Green, porque é ele que tá tentando roubar o fogo do Miracle Man, né? E ele faz de tudo para proteger ele, para se envolver com ele, para, né, ele é quase o parceirinho atual do Miracle Man. Eu acho demais isso. Essa parte desse volume 2, eu acho ele o personagem mais interessante, assim. Do finalzinho do 1 em diante, eu acho que ele rouba a cena, ele muda o rumo da história, né? E de ter esse elemento místico aí jogado, assim, que é interessante, é procedente. A arte não casa muito bem, de novo eu falo, porque realmente não é um Barão Samedi bem caracterizado, é uma caveirinha só, né? Eu lembrei, enquanto você estava falando, quem também brincou com o Barão Samedi foi o Liefeld, né? O chapéu dele, né? O capela dele é um Barão Samedi. É um Barão, sim, Samedi também, né? Sim. O próprio Papa Midnight lá do Hellblazer lembra também, né? James Bond do Roger Moore. Isso, no Live and Let Die, ele também tinha o Barão Samedi. Isso aí, isso aí. É isso aí. E a princesa e o sapo da Disney. Olha aí, tá aí, gente. É verdade, verdade. Vamos embora desse jeito. Bom, a seguir, né, a gente começa a acompanhar a Liz, assim, numa bateria de exames, né? Quase como se o Gargunza estivesse fazendo o pré-natal da bebê dela, né? Inclusive é o Gargunza que revela o sexo da menina. Só que a Liz fala que já sabe, né? E assim, embora sequestrada, assim, e muito longe do marido, ela se mantém, assim, extremamente tranquila, né? Em determinado momento, o Gargunza tem uma visão, né, lá da nascituro, né? Como se estivesse olhando para ela, né? Mais tarde, o Gargunza, ele até perde o sono, né, com a lembrança dessa visão, e aí acaba se lembrando de uma ocasião em 1961, no qual ele e um assistente se deparam com uma situação em que os três Miracle Men meio que tiveram um sonho compartilhado, né, e quase despertaram juntos. É aqui que temos a justificativa para o título do arco, né, a Síndrome do Rei Vermelho. O Alan Davis também sai para dar uma respirada, e quem desenha, por sinal, acho que muito bem, é o John Ridgway, né, que fez a arte das primeiras Hellblazer. Acho que um puta artista, né? Mas assim, meu nada nobre, Maurício Dantas, queria que você comentasse essa passagem e me diz uma coisa, será que essa história tá aqui só para justificar o título do arco, ou ela reforça aquela tese de que os poderes do Miracle Man são todos psíquicos? O que é que você acha? Bom, eu acho que não tá só aí pra dar esse título do arco, não. Eu acho que ela faz uma ponte muito legal, com uma complementação até, né, do que a gente viu no final do livro anterior, acerca da criação dele, da questão dos alienígenas e de como essa tecnologia é utilizada. E a gente vai ver mais um pouquinho logo a seguir aí, né, no flashback do Gargunza. Mas a gente vai vendo aqui como a coisa funciona. Isso me lembrou um pouco até, Luiz, algumas passagens de Sandman. Principalmente quando a gente vê lá no o Gaiman usa o Sandman da Era de Prata, né? Aquela história meio onírica ali, a coisa de uma ilusão de sonho mesmo, né? Pra manter uma realidade. Isso pra mim conversou demais com aquela parte que a gente vê o Sandman e a Hipólita, né? Da Era de Prata, naquele falso sonhar criado pelo Brute e pelo Globe. Aqui a gente tem os inconscientes, né? Principalmente o do Mick Moran, agindo ali pra tentar revelar a eles o absurdo que é a situação toda que eles estão vivendo ali, né? E essas aventuras todas que são cada vez mais surreais, mais fantasiosas, e tentar dar um choque, né? Uma partida assim no tempo da consciência deles. E vai ficando claro, né, ao longo da história que é o Mick que tá promovendo isso, tentando puxar os outros dois junto com eles, que estão mais ligados, talvez por serem mais novos ou por serem mais maleáveis. Ou talvez só por sumear com o personagem principal mesmo e ter que ser o mais consciente da coisa. Só que eu concordo com você, principalmente na questão da arte. Eu acho que o Ridgway aqui usa muito bem a arte, a colorização, repito, né? A gente tem que lembrar que essas histórias não foram pensadas para o colorido originalmente. Inclusive, faço uma ponte aí com o que o Reginaldo estava falando do Davis. Eu concordo, falei aqui mais cedo até que é um Davis não tão bom, Davis menor, para usar esse jargão. Mas é um Davis que sabe usar a luz e sombra. Todo quadro dele tem uma fonte de luz, né? Você vai ver aí, ele coloca sempre os personagens perto de fonte de luz, de fogueira, candeeiro, o que quer que seja. Uma luz de lua ainda. Mas ele consegue usar isso bem para valorizar o preto e branco das páginas originais. E eu acho isso uma coisa muito bacana. Aqui, dá vontade de ver no preto e branco também por conta das achuras que o Ridgway usa. Ele tenta ser fiel ali a um traço mais antigo, né? Você vê pela cara do Kid Miracle, né, por exemplo, já é uma coisa mais cartunesca. Não bate tanto com os outros, com os corpos gigantes, por exemplo, que eles encontram ali ao longo do caminho. O próprio Gargunza e o assistente dele na história. Fica muito bom. E aí a gente vai acompanhar essas tentativas aí do inconsciente de despertar, enquanto o Gargunza vai tentando ali jogar para um lado e para o outro, né? Ele tenta criar ali o vilão, o pesadelo da Marvel, né? Que é o cara que manipula o inconsciente. Ele vai tentando jogar para cá e para lá, até que ele faz um clássico, foi tudo um sonho, e que parece simples demais, mas que resolve a questão toda. Eu gosto da história, concordo com você que tem a questão aí dele trazer essa história da síndrome do Rei Vermelho como personagem da fábula, e como a nota de rodapé mesmo, né, ele conversando, explicando para o leitor qual é o título desse arco, desse livro. Mas tem essa coisa aí, Luiz, eu não diria necessariamente que os poderes dele parecem psíquicos, mas o alcance deles é moldado pela percepção que eles têm, consciente ou inconscientemente. Seja como a gente vê o Kid Miracle Man, né, desenvolver uma persona completamente diferente por conta desse abuso do poder. E é uma persona que fala muito de abuso do poder, né? Eu queria até ter feito esse comentário, eu me passei mais cedo quando a gente estava falando lá da sacada que a persona maligna, né, do Kid tem conversando. É quase uma figura paterna, abusiva ali, né? Não digo necessariamente paterna, não é um pai biológico que seja, mas alguém mais velho que vai abusar de uma criança, que vai querer aquilo que pode oferecer, não necessariamente num tom sexual aí, como a gente tem discutido, mas há um abuso sim, e sobretudo psicológico, né, pelos jargões, pelos palavrões, pela linguagem toda. E isso interfere no inconsciente do próprio hospedeiro desse poder. No final das contas, é como se viesse tudo realmente do corpo mortal, né? E apesar da outra mente ser mais evoluída e tudo, enfim, como a gente vai ver aí adiante, são roupas que eles vestem, né? Eles vestem para cada ocasião. Aqui eu entendi muito mais por esse lado de ser o consciente e o inconsciente que moldam conjunto, né, um influenciando o outro, a extensão dos poderes dele em si, mas não que seja necessariamente psíquico, no dia que é a fonte, mas sim que é o limite dos poderes dele. E é um belo interlúdio aí, acho que até mais honesto do que outros que a gente viu anteriormente, porque quando a gente volta para o presente, a gente já vai ter um flashback aí que vai ligar com essa época que está sendo retratada. Naquele espaço, assim, para as entrelinhas, assim, que uma história boa sempre deixa dentro da gente, eu concordo com você, Maurício. Eu fico imaginando que esse sonho, assim, compartilhado se dá, vamos dizer assim, no software de sonhos, assim, do Miracle Man, né? E aí ele realmente atrai, assim, o subconsciente do Dick e do Johnny, né? Daí eu acho que os sonhos do Mick, eles rodam, assim, numa realidade equivalente à Era de Ouro. Aí o Dick, assim, viveria, assim, eu acho que numa espécie de Era de Prata. onde os gibis assim, tinham, acho que uma leveza camp, mas para não ferir assim, o Comic Code Authority. Mas assim, como assim na época da censura aqui no Brasil? Por vezes os artistas colocavam assim, subtextos ou mensagens assim, subliminares nas suas obras, né, nas suas letras de música, né? E como foi o caso agora, né, nessa historinha do Young Miracle Man, né? Que a gente acabou de discutir. E aí, no caso do Johnny Bates, dado que a gente já viu desse personagem, eu creio que ele deve ter sido bombardeado assim, por temas da Era de Bronze, né? Ou como o Grant Morrison prefere chamar, lá naquele livro dele lá, Os Super Deuses, Era Sombria, né? Porque os estudiosos dos quadrinhos, eles delimitam assim, a Era de Bronze entre os anos 70 e a primeira metade dos anos 80, né? Ou seja, exatamente nessa época que o Miracle Man estava sendo publicado. Só que o Morrison, nesse livro, né, ele disse que a Era de Bronze, ou Era Sombria, ela se estendeu além de 1985 e ficou marcada assim, pela tentativa assim, de autores assim, como Alan Moore de levar o mundo real para os quadrinhos, né? E assim, quando a emergência é finalmente debelada, né, ainda que dormindo assim, o Miracle Man, né, ele fez um ajuste assim, tanto em transe quanto no mundo físico no seu uniforme. Assim, não só o símbolo sofre uma reestilização, mas aquelas linhas transversais, né, as cores, né, as bordas das luvas e as botas, elas ficam amarelas. Mas assim, a mudança mais significativa é a do MM, né, que antes eles ficavam assim, ladeados, né, agora eles ficavam um sobre o outro, com uma fonte assim, mais moderna assim, para o M. Né. Mas eu tenho a impressão que isso não foi só uma alteração estética, eu acho que isso é talvez o subconsciente dele fazendo assim, tipo uma alegoria do processo de troca, quando ele diz a palavra-chave pós-hipnótica, né, quimote, né, e aí um M fica em cima, no infraespaço, e o M embaixo fica no plano físico, né, só assinalando assim que quem bolou esse visual novo foi o Gary Leach, né, lá de Um Sonho de Voar. Mas e vocês, assim, como vocês assim, interpretaram essa mudança no logotipo? Pensou em alguma coisa, Mauro? Assim, eu tive essa perspectiva com você, como você falou, que o Miracle Man, ele passou por tudo aquilo, né? O inconsciente dele estava rejeitando a programação, ele vai buscando coisas e o Gargunza vai bombardeando ele com outros absurdos para tentar justificar, ele continua rechaçando, continua voltando à realidade. Para mim, ele alterou a realidade ali como um extravasamento dos poderes dele, cara, assim, de que é uma rejeição àquilo que está acontecendo. Eu não tinha feito essa interpretação sua do M sobreposto, né, de que está cada um em um lugar, eu realmente não tinha feito. E eu acho que é uma interpretação que dá para você fazer também pelo logo anterior. O logo anterior talvez até mais, porque um M está meio que encoberto pelo outro, né, que está na lateral. Não acho que essa troca do logotipo tenha a ver muito com essa questão da troca dos corpos, né. Eu acho que é mais ele rejeitando e o Moore querendo dizer que ele está tentando se aproximar mais de um design mais moderno, de um design mais atual para a época, porque ele estava meio que rejeitando a Era de Ouro, estava rejeitando essa programação que estava na cabeça dele. Isso foi a minha perspectiva dessa reestilização do uniforme. Eu acho que a dica mesmo, Luiz, está no final da história, que é quando o Young Miracle Man, né, percebe essa mudança do logotipo. Então, assim, não só esse inconsciente consegue atuar no consciente, mudando a realidade, como se é o Mickey no começo, né, o inconsciente do Mickey que estava agindo ali, que estava puxando os outros dois para um outro nível de consciência, que no final o Gargunza consegue reverter, beleza. Mas agora ele implanta no inconsciente dos outros ali essa percepção mais fina, entendeu? Na qual ele não só aceita a realidade, mas ele começa a questionar também. Não deixa de ser um questionamento da realidade. Eles sonharam, eles estão sonhando que estão sonhando, né, na real. E de repente, quando eles saem de uma camada de sonho, daqui a pouco alguém vai mencionar aí, ou pensar no Inception, né, a origem lá do Nolan, mas quando ele chega nessa segunda camada de sonho, ou nessa camada mais próxima da realidade, ele consegue perceber que houve uma mudança, né, então há uma mudança de paradigma, uma atualização de software, né, usando o termo que você falou mais cedo aí, do sistema operacional deles, e nesse momento ele se tornam um pouco mais conscientes, mais difíceis de serem controlados. E o próprio Gargunza se assusta com essa perspectiva no último quadrinho da história. Pra mim, a grande sacada no final das contas aí, pra justificar a mudança do design, é essa. É muito mais até uma história que justifica a mudança do design e como isso interfere numa trama maior, na essência do poder dele, do que pra justificar o título do arco. Caiu eu. Reginaldo, e tua teoria? Aproveita e fala um pouquinho também sobre essa referência aí do Rei Vermelho, né? Que é um personagem lá de Alice no País das Maravilhas, que é uma belíssima teoria que ele usa, né, ali, né? Sobre a narrativa lá em Abismo, né? Bem bacana. A ideia aí, né, é realmente, eu acho, né, que também é já começar, já, pra mim, já é falar que é tudo mental, né? Eu acho que o Mu já tá, já vem já um tempo direcionando, desde aquela bateria de teste, né, do Mike e da Liz, mostrar que, embora o poder se manifeste no plano físico, ele é todo mental, né? Se você lembrar, até o Bates, ele tinha alguns poderes mentais, parecia, né? A manipulação, né, do Mike, que ele parecia que estava dominando a mente do Mike, né? Lá no alto lá da torre. Mas ele está arrumando para isso, né? E você vê que essa é uma das explicações que ele vai dar e que eu acho fascinante. Talvez seja uma das coisas mais fascinantes de Miracle Man. Não é nada diferente de mágica, né? Se você quiser saber, não tem diferença nenhuma da palavra Shazam, essa pseudociência, mas que ela é, para a gente, para o nosso paradigma, ela é muito mais plausível, né? Ela é muito mais docinha, né, para a nossa realidade. Então, quando a gente ouve algumas coisas assim, campo de força, poder mental, força de vontade, por incrível que pareça, né, pra gente soar, ah, sim, é, faz sentido, né, assim, tal. É simplesmente uma coisa, né, chama, é nosso túnel de realidade, né, a gente acaba fechando um pouco mais o que faz sentido pra gente. Pra mim é isso. E a questão aí da síndrome do Rei Vermelho, eu não entendo porque tem esse nome síndrome, né, embora seja uma palavra bonita, mas o Rei Vermelho é em questão, né, e o fato dele sonhar, ele está referenciando a história da Alice, né, Alice através do espelho, que é a Alice acaba encontrando, né, o rei vermelho do tabuleiro, né, às vezes a gente esquece que na história, através do espelho, não é mais um jogo de cartas, sim um jogo de tabuleiro, e as peças são brancas e vermelhas, e o rei vermelho, ele estava dormindo, e eu acho que é o Tweedlum, né, acho que é um daqueles ovinhos, né, fala para ela não acordar ele, porque ele poderia acordar e o sonho dele poderia acabar e a Alice poderia morrer, porque ela fazia parte do sonho dele. E ela se assustou, porque ela falou, não, mas não é possível, eu não sou um sonho, eu sou real. E ele fala, quem garante que você é real? Quem garante que você não é um sonho, que ele está sonhando? E aí entra aquela história, entra o Inception aí, que o Maurício falou, que é uma coisa assim, se você parar para pensar, não tem muito, muito a ver com a história. Mas é interessante, porque, na verdade, foi o truque que o Gargunza fez, né, de pôr sonho dentro de sonho, aquela ideia realmente de você acabar colocando a pessoa falar, não, era tudo um sonho, na verdade eles estão sonhando, né? Eu fiquei só interessado no raciocínio que você fez, Luiz. Você falou que cada um deles teria talvez um sonho diferente. E eu achei, como eles têm um visorzinho, o sonho deles era comum, né? Seria comum para os três, né? Nunca pensei do jeito que você falou, mas acho interessante também, né? Um sonho era de prata, o outro sonho era de ouro. Achei super interessante, assim, divertido pensar assim. Que eu acho legal. E o Gargunza é ainda aqui não, né? Mas nós vamos ver que ele é perverso o suficiente para pensar assim, né? E aproveitando que tu tava falando, né, eu vi aqui que colocou na pauta assim, que você disse que queria comentar rapidamente a edição número 34 do Marvel Man clássico, né, do Mike Anglo, né, lá de 1954. Esse número saiu lá na sexta edição da Flop da Panini, né, e eu confesso que eu não li, né? Só que ela chama a atenção porque o Miracleman tem um encontro com um tal de Morpheus, né? Explica aí, bicho, essa história. Ah, isso eu achei do caralho, cara. Assim, precisa me segurar, né, com o Miracleman, porque eu sou apaixonado por isso, cara. E assim, na bobeira, porque eu fui lendo pelos flop, né, tinha edição da Thanos, eu fiz isso, eu li pelo flop, a edição americana, a da Thanos e o encadernado, né, agora que saiu. E no flop tem essa história branca e preta. Eu não sei se tem no encadernado. Não sei se saiu no encadernado. Não vi no encadernado. Não prestei atenção no encadernado. Mas no flop tem a branca e preta. Por ser uma história bobinha, cara, dos anos 50, se você parar pra ver, as histórias do Marvel Man aí, elas são mais idiotas do que a do Capitão Marvel, né? São muito mais idiotas, a verdade é essa. São piores, me desculpa o Mike Anglo, mas são muito piores. Né, são bem rasas, né? Elas eram bem bobinhas, assim, o que fazia legal é que ao invés de ser o raio do Shazam, era uma explosãozinha atômica, né, que fazia vush. Isso eu acho super divertido, assim. Mas essa em especial eu acho fantástica, assim, uma fantástica. Se você parar pra pensar na premissa, assim, é espetacular, assim. O Miracle Man, né, na época chamado de Marvel Man, ele vai dormir. A hora que ele vai dormir, ele não consegue dormir porque o Morpheus, aí o Senhor dos Sonhos, né, dessa Terra de Nod, ele fecha o portão da Terra dos Sonhos e não deixa mais ninguém sonhar, né. E aí o Miracle Man, como ele é super poderoso, ele vai para Terras dos Sonhos para invadir, né, e brigar com esse Morpheus, e ele sai na mão com o Senhor dos Sonhos. Então, assim, cara, ao mesmo tempo que é de uma inocência e é de uma capacidade, assim, de pensar, né, e ele fala desse jeito, que o Miracleman tem um poder físico tão imenso que ele transporta a matéria e vai pro astral e volta do astral e leva o Morpheus e rompe os portões. Cara, é divertidíssimo de ler, porque você vê de forma simplista que ele está mostrando de certa forma, por isso que a história aparece no flop, é isso que eu quero dizer, aparece junto nessa história, exatamente o que está falando na outra, que ele realmente interfere na matéria e vice-versa, porque ele é super poderoso. O que eu acho engraçado é que, assim, a gente acha fantástico quando vê o Gaiman falar de Morpheus e falar de Terras de Nod e tudo, e nessa edição bobinha de dos anos 50, o nome da Terra do Sonho é Terra de Nod, do Rei do Sonho é Morpheus, porque isso faz parte da cultura deles, assim, é comum para eles conviverem com isso. Terra da Pestana, né, aqui? Isso, aqui para nós ficou Terra da Pestana, porque o nosso folclore é João Pestana. Terra de Nod, na verdade, tá na Bíblia, foi para onde Caim, eu até comentei na pauta, foi para onde Caim fugiu. No livro de Gênesis comenta, Terra de Nod, que é uma relação, assim, é uma passagem sem, não fala que é a Terra dos Sonhos na Bíblia, é a Terra de Nod, pronto. Só que, com o passar do tempo, algumas leituras associam Terra de Nod com a Terra do Sonho. Você vê que lá nessa historinha tá chamando de Terra de Nod, cara. E você vê em alguns lugares comentarem, eu acho que até em Sandman, em algum lugar chama Terra de Nod. E Caim tá onde? Tá no sonhar. Então, tudo amarrado, assim, é super interessante você fazer essa costura, assim, e você pensar que, se você pensar, né, uma criança, né, o pequeno Moore, né, sem barbinha, mas cabeludo, assim, né, eu imagino ele assim, né, sem barbinha, mas cabeludo. Na verdade, eu penso ele com barbinha, pequenininho com barbinha, assim, né, sabe? Só o zoinho, assim, lendo, assim, né? Uma história dessa e a cabeça fervilhando, assim, né? Esse Marvel Man na cabeça dele deve ter fervilhado durante anos, cara, porque essa história fervilhou na cabeça dele. Ele leu isso daí durante anos aí e desenvolveu, né? É uma matéria fértil, cara, pra ele, que ele desenvolveu, assim. Vale a pena, eu postei a capa pra vocês verem, depois, se você quiser, eu mando a capa pra você postar lá no site, Luigi, porque, cara, é divertidíssimo, né? Beleza. Não, enquanto eu tava falando aqui, eu tava dando uma folheada aqui na edição aqui, é bacana mesmo. Ele entra no tapa, né, com o King Morpheus, né? É, cara, é muito legal, cara, pela simplicidade. A gente vai ainda falar do Mike Anglo e, assim, o trabalho dele é super respeitável. Falei brincando, assim, mas o trabalho dele é super respeitável. Diga-me, você já leu Alice no País das Maravilhas? Lembra-se da passagem do Rei Vermelho? Ele dormia e sonhava e ninguém se atrevia a acordá-lo. Tinham medo de que todos fossem parte do seu sonho e de que se o despertassem, toda a existência dele simplesmente desapareceria. E aqui estamos nós, com essas criaturas horrivelmente poderosas, confinadas nos sonhos que queremos que sonhem. Será o nosso fim se elas despertarem. Um paralelo interessante, não acha? Nos próximos segmentos, né, o Gargunza, ele responde a Liz o que ele quer, né, e aí ele começa a narrar não apenas assim, sua origem secreta, mas como criou ou recriou na biotecnologia da palavra-chave pós-hipnótica, né, aquela troca lá dos corpos no infraespaço. Né. Dois detalhes de partida, né, o primeiro é que o título do primeiro segmento dessa história chama-se I Heard Woodrow Wilson Guns, né, em português, eu escutei as armas de Woodrow Wilson, né, que, segundo a notinha de rodapé na edição, é o primeiro verso da música Vera Cruz, do disco Excitable Boy, né, de Warren Zevon. O segundo detalhe é que o Gargunza, na realidade, era o apelido, né, dado ao Mike Anglo pelo irmão, né, por ele ser muito feio. Então, assim, voltando à origem secreta do Dr. Gargunza, do Gibi, o Moore, ele não tem pressa nenhuma, né, pra contar a história dele, assim, com toques de sadismo, né, mesmo porque ele quer aterrorizar a Liz, né, ele quer que ela sofra, mas como eu disse um pouquinho atrás, ela tá calma, né, levando tudo isso de boa. Enfim, Mauro, dá uma geral sobre a história do Gargunza, né, o plano dele, será que ele tinha alguma inclinação nazista? E por fim, na sua opinião, você acha que o Moore tenta humanizar o Gargunza? O que é que você acha? Esse capítulo é bem interessante, né? Ele é muito revelador para a história, né? Ele detalha toda aquela situação que o Miracle Man tinha visto, né, de passagem nos vídeos, né, de como que funciona a tecnologia, dá um background para o Gargunza que ele, né, teve associado com o Heidegger, que ele chegou a trabalhar para o Hitler, e você vê que ele fala que ele não era fanático pelo Hitler, mas ele admirava muita coisa no Hitler, né? E você vê ali, né? Realmente ele tem aquela personalidade de acreditar que ele pertence a uma elite, a uma supremacia, que ele é melhor do que os outros. Ele mostra primeiro, né, o background pobre dele, né, e que ele sempre foi muito inteligente e que quando a mãe morreu, ele passou a trabalhar para um traficante lá, para um gangster, só que ele era inteligente, ele fazia os planos e a gestão do negócio do cara, e no dia que o cara tentou estuprar ele, ele pegou e voltou os homens desse gangster contra o próprio traficante, porque os caras já ouviam mais o Gargunza, já sabiam que ele que era o mentor intelectual aí da quadrilha. E aí ele fala, né, que ele estuprou a mulher desse chefe dele na frente do chefe, matou o cara com um taco de beisebol, e que nessa época ele tinha só 14 anos de idade. Então ele vai contando essa história terrível, e até o momento em que ele conta como que ele achou a nave alienígena, como que ele teve o plano de sequestrar órfãos aí ligados à Força Aérea e submeterem esse plano e criar essa realidade paralela para mantê-los controlados. Então, assim, é muito esclarecedor sobre a trama toda, né? Ele liga os pontos que ficavam faltando aí nas edições anteriores. E assim, né, ele é feito propositalmente para causar repugnância, né? Tanto pela violência, quanto pela inegável afinidade dele com os ideais nazistas, né? E o que ele quer é isso, assim. Ele acaba revelando, né, ainda dentro daquela perspectiva de ser um super-homem, de ser acima da humanidade, ele revela que o que ele queria mesmo não era o Miracle Man, não era o poder do Miracle Man. Ele queria ser imortal, ele ter o poder do Miracle Man, e ele estava esperando só um momento em que o Miracle Man fosse ter um filho para fazer esse processo aí da troca de corpo com esse filho do Miracle Man e se tornar um deus, né? Se tornar um ser imortal, e é o que ele quer fazer com a Winter, né? Com a bebê que a Liz está esperando. Então, assim, é essencial para a gente entender a trama, para fechar tudo e para compreender. E eu não acho que humanizou o Gargunza, pelo contrário, eu acho que ele causou ainda mais repugnância em relação a ele do que a gente já tinha até aquele momento. Em off, assim, eu e o Mauro, a gente discutiu assim, se o Gargunza tinha sido estuprado, né? Exatamente por essa passagem aí do recordatório dele, assim, o Gargunza, ele até fala, né? Até separei essa parte. Daí, numa noite bêbado, ele tentou me usar sexualmente, eu resisti, fui surrado. Eu entendi, assim, que por recusar, ele foi surrado por esse gangster, né? O nome dele é Aurélio. E aí, esse chefe estuprou mesmo ele assim, sabe? Daí, num recordatório logo abaixo, assim, quando o Gargunza disse que tomou a operação dele, e eu tirei da cama certa noite, ele assistiu enquanto estuprei sua mulher, então eu espanquei até a morte com um bastão de beisebol, eu tinha 14 anos. Pra mim, essa vingança desproporcional ocorre porque foi motivada justamente pelo estupro dele, né? O estupro do Gargunza. E esse tipo de coisa acaba marcando a vida do Gargunza, né? E talvez isso até reflita assim, na programação de sonhos como o do Johnny Bates, né? Enfim, eu tive essa percepção. Eu acho que o Gargunza foi estuprado. Eu acho que, assim, que é uma violência assim, que ressoa em outras instâncias, como esse silenciamento da Liz ou a frustração do Mick de saber que ela está fazendo amor com a versão melhorada dele. Aí chega num ponto que, com a criança prestes a nascer, ele não tem sequer mais forças para verbalizar essa dor que ele está sentindo. Eu não sei. O que vocês acham disso? Eu acho que ressoa um pouco nas coisas aí. Ô Luiz, só para complementar, né? A gente conversou um pouco sobre isso. Eu acho que o humor não tem sutileza. Eu acho que se o Gargunza tivesse sido estuprado, ele colocaria um quadrinho do Gargunza sendo estuprado, como ele mostra bem dali em diante. Ou então falaria, pelo menos falaria. Aí que tá, eu entendi que o personagem meio que sente um pouco de vergonha disso, né? Eu acho que ele realmente ele não diria, sabe? Eu acho que ele não diria nominalmente isso, porque isso implicaria que ele estivesse perdendo um pouco a posição de poder dele. Não me parece o tipo de sutileza que o Moore ia trazer pra história. Realmente, eu não vejo ele tendo esse cuidado com os personagens. Ele é bem cruel, bem duro e ele, pelo contrário, ele hiperexplora a questão sexual. Eu acho que se ele quisesse dizer que o Gargunza foi estuprado, ele teria falado com todas as letras que o Gargunza foi estuprado. Eu concordo com o Mauro aí, viu, Luigi? Porque, assim, a gente tá num momento também que eu até quando você começou a argumentar, eu pensei, pode ser isso mesmo, porque tem aquela coisa do o efeito Dom Casmurro aí, né? A gente não pode confiar necessariamente no narrador, o cara é o vilão da história, pô. É o vilão desde antes da história começar, na verdade. Mas, por outro lado, pensando um pouquinho de fora da história em si, eu vou por esse lado aí do Mauro. Eu acho que, se fosse o caso, ainda mais considerando esse Moore que é tão puxado assim quando ele quer nesses temas de sexualidade, de violências, inclusive, né? Como já comentamos aqui anteriormente, ele é questionado hoje por essa pós-eleição, mostrar a violência sexual de diversas formas, enfim. Eu acredito que sim. E dentro da história, eu lembrei o seguinte, ele tá no momento de contar o plano dele, o momento do vilão mesmo, né? De contar o passado dele, contar o plano dele e tudo mais. É um momento de revelação. Não acho que ele deixaria de fora essa sutileza aí, a não ser que fosse para fazer um resgate mais lá na frente. Mas como não tem, a gente já pode aqui adiantar o ouvinte, né? Não tem um resgate desse momento, não acho que o Moore colocaria isso em dúvida, não. Eu acho que foi mesmo uma resposta desproporcional, não promovida por um impulso desproporcional, mas pela maldade mesmo, né? A falta de empatia. Tanto que lá na frente ele vai dizer que ele só foi sentir a nossa imortalidade mesmo quando a mãe dele morre, né? Então ele falta esse parafusinho aí pro personagem mesmo. E a gente pode pensar ainda assim, né? Vamos falar ainda aí da Winter, né? Que ainda não nasceu na história, mas ela tem essa aura aí, ela dá uma calma pra mãe, que o corpo da mãe, né, mantém a calma do bebê, mas também existe o universo, o Moore tá puxando muito aí pro poder da Winter também. E não sei, me pareceu que, assim, vamos lá, passar esse pano aí pro Moore também, né? Esse campo aí se expande também e dá essa franqueza pro Gargunza nesse momento. Porque senão, ou é isso, ou é um Moore dando uma dica aí de que o Gargunza é um personagem mais caricato do que parece, mais parecido com o Gargunza que o Miracleman tem implantado na memória do que o Gargunza que a gente tá vendo aí na história, que é um cara com um plano muito mais complexo e menos cartunesco. Então, realmente ele não é, né, o narrador confiável, né? Porque eu até pergunto para vocês na pauta se ele é sádico mesmo, porque até aí você fica ainda na dúvida. Ele faz uma pergunta antes, né? Não é uma pergunta, ele faz uma afirmação. Acho que a primeira afirmação que você faz, que você fala, opa, que ele gostaria de ter visto ela, Alice, sofrer nos exames. Que você fala, opa, mas a troco de quê que ele quer ver ela sofrer? Durante a narrativa dele, ele está sendo, na verdade, praticamente assim, né? Ele está sendo estoico, ele está indo direto ao ponto. O fato dele, ele não simpatiza com o nazismo. Ele vê propósito em algumas coisas do nazismo, né? Então, assim, é ele que está narrando essa história. Aí você não vê essa pegada da coisa, né? Você só vê quando os outros narram. Mais pra frente, você vai ver que um personagem fala que ele começou a violentar aos 14 anos. Então, pera lá. Ele não é uma pessoa normal. Ele é realmente, né, um maníaco. Você tem um escalonamento, né, do personagem. Você vai, à medida que ele vai ganhando dimensão, eu até acho que escrevo isso, à medida que ele vai ganhando dimensão, ele vai ficando menor, ele vai ficando uma criaturazinha mais mesquinha, assim, mais diabólica. O fato aí dele talvez ter sido essa reação aí, Luigi, eu também acho que é por causa disso, dele ser perverso e não dele ter dado troco. Eu acho que se realmente tivesse acontecido alguma coisa, seria mencionado. Eu acho que não aconteceu, senão apareceria. O troco que ele fez de ter espancado o traficante, ter violentado a mulher na frente dele, é o fato dele ser realmente sádico, não uma reação, não um troco, porque todas as outras atitudes dele foram de sadismo, não que ele tivesse um propósito. O Sr. Cream, né, e o Miracle Man sabiam da localização de Liz, né, estavam a caminho, indo ao Paraguai de avião. Chega um momento em que, fatalmente, eles dois partem para o resgate, né, e aí é que rola, né, a reviravolta do arco, né, quando o Gargunza diz abraxas, né, uma segunda palavra pós-hipnótica para sobrepujar a ativação quimota, né, do Miracle Man. Daí o Mickey, ele volta ao normal, inclusive assim com o mesmo pijama lá do começo do arco, né? E a ideia é que quando isso acontece, ele fica sem conseguir transformar no Miracle Man por uma hora. E aí em seguida, o Gargunza diz Steppenwolf, né? Outra palavra pós-hipnótica, só que dessa vez dirigida ao cãozinho, né? Que ele carregava para todo lugar, né? Um Pluto, né? O apelido, até o nome do cachorro clássico lá do Mickey. Né? E transforma ele no que ele chama de Miracle Dog, né? Quase um alien xenomorfo. O bichão, assim, que matou o tigre lá no comecinho lá da história, né? Então, nessa deixa lá do Miracle Dog, o Alan Davis, ele se despede do gibi, isso aí em 1984, e a história só teria continuidade em 86, saindo da revista Warrior, da Inglaterra, para o título próprio, Miracle Man, pela Eclipse Comics nos Estados Unidos. A gente vai detalhar melhor esse enrosco lá no início do terceiro programa, pra gente não perder o fio da meada aqui, né? E aí, quem segue na arte é uma criatura chamada Chuck Backroom, né? Mais pros mais íntimos, né? Chuck Austin, né? Que aqui posa de desenhista, mas ele ganhou mesmo notoriedade a partir dos anos 2000 na Marvel como roteirista, né? Mas assim, o primeiro trabalho dele na Marvel foi como um artista mesmo, né? No arco da Elektra, né? Com Brian Bendis, começando a Marvel. Daí ele começa a fazer vários trabalhos como roteirista e ele se firma lá mesmo como escritor, né? Ele fez duas minisséries do Máquina de Combate pelo selo Max, inéditas aqui no Brasil. Fez uma minissérie do Eternos também pelo selo Max, também não li isso aí, também não saiu aqui no Brasil. Escreveu um arco chamado Gelo na série Marvel Knights do Capitão América, com a arte do Jay Lee. E eu lembro de ser uma história parecida com a do Miracle Man, assim, no sentido de forjar as memórias do Steve Rogers na época que ele foi congelado, né? Colocando isso como algo assim, deliberado pelo governo americano. Ele fez muito X-Men, né? Talvez talvez um dos piores runs que eu já li dos X-Men. Eu acho que só se salva aquela cena lá do fanático e da mulher Hulk na cama, né, com a arte lá do Ron Gardner. Ele fez Vingadores, ele fez o Super-Homem lá em Action Comics com a arte do Ivan Reis, né, fez Liga da Justiça também com a arte do Ron Gardner. Ele fez de tudo, e isso num intervalo, assim, eu creio, de 5 anos. Depois dizem que ele começou a sofrer ameaça de morte, assim, e os lojistas, né, donos de comic shops, passaram a se negar a receber material com o nome dele. Ele foi literalmente, assim, enxotado, assim, da indústria, né? Mas quis o destino que ele se eternizasse, assim, aqui nos créditos de Miracle Man, né? Enfim, eu queria te perguntar, Maurício, o Chuck Austin, ele chega a comprometer um pouco essa história? O que é que você acha também dessa passagem aí da palavra gatilho do Miracle Dog? Pô, eu acho, assim, lendo em retrospectiva, faz muito sentido. Mas a sacada, quando você lê pela primeira vez, é ótima, bicho. É óbvio, né? Até, digamos assim, o cara é tão inteligente, e se ele consegue botar um comando hipnótico pro cara se transformar, ele vai colocar uma salvaguarda também contra aquilo, né? É mais ou menos a programação do Robocop, né? Que ele não pode ir contra nenhum funcionário da OCP. É o filme, vai ser no final de filme, inclusive, né? O presidente da OCP demite o cara, tá demitido, então posso meter bala. É o mesmo raciocínio aí, essa mudança. Agora, o que depois conta, mas ao mesmo tempo a gente só percebe quando o próprio Moran usa, né? É a ideia de dizer de novo o Steppenwolf, pra, depois de ser caçado pelo Miracle Dog, né? E perder 2 dedos e tá quase morrendo ali, porque ele não consegue se transformar de volta num intervalo de 1 hora, lembrando disso. O Miracle Dog devora o Sr. Clean, né? Sobra só os dentes dele, as pedras preciosas dos dentes dele, que ele não consegue destruir. E aí ele se toca, o Moran se toca, né? Qual foi a palavra mesmo que ele disse? Vamos ver se funciona de novo. E é um golpe de sorte ali, né? Que dá certo pra ele, ele mata o cachorrinho. Essa cena é complicada, mas se colocando no lugar do personagem, quem não faria a mesma coisa? Ou pelo menos, não sei lá, eu acho que você é bonzinho pra prender o cachorro em algum canto, deixar ele longe dos ouvidos lá. Enfim, não sei. Não perdi 2 dedos pra dizer. Você tá louco, meu irmão. O bicho, né? Comeu 2 dedos seu. Você mataria, enterraria e mijaria em cima do cachorro. Não, mal. Porra, tem que pegar os dedos e botar no gelo logo, porra. Sai correndo. Enfim, e aí ele consegue se salvar disso e voltar pra história pra tentar salvar a esposa. E vou te dizer, viu, Big? Não prejudica pouco, não. Prejudica muito. E ele nem assina como Chuck Austin a princípio, né? Eu li pelo ônibus americano, já tá como Austin. E vi que na versão brasileira também tem os 2 nomes. Agora, não sei como é que tá nesse encadernado. A versão brasileira que eu falo é a versão que a Panini lançou em mensalzinha, né? Não sei como tá aí, mas ele muda depois esse sobrenome aí. Eu acho que é até pior, né? Porque o nome Chuck Austin é execrado, de fato, até hoje. Eu acho que uma queda absurda, assim. Eu concordo com o que o Reginaldo criticou do Davis. Eu acho que eu fiz umas ressalvas aqui, né? Passei meu pano também. Agora, ele vai piorando ao longo. Não sei se é da deterioração da relação com o Bull, se é questão de prazo, se tinha outros projetos em mente, mas ele vai piorando. Você não vê mais, não é só a degradação dos personagens, não. É o cuidado mesmo com as histórias e tudo mais. Eu acho que ele tá muito bem nesse flashback do Gargunza, mas logo depois volta a ficar muito ruim de novo. Ele vai caindo mais e mais ainda. Só vamos ver alguma melhora aí da arte, né? Que é muito boa no livro 1. Aqui é bem irregular, bem abaixo do 1. Só vai ver melhor agora no livro 3, que eu já dei uma pescada aqui. Não li ainda o livro 3, eu já tinha lido esse livro 2, eu comentei que não, mas eu não lembrava de nada. Fui lembrando, assim, de algumas coisas nessa releitura agora, tipo essa coisa do cachorro. Eita, vai matar o cachorro, bicho, lembrei. O Baiano Samedi também, né, que tem essa imagem bem estranha, assim, não, um pouco empolgante, principalmente pro momento, né, a culminação da paranoia toda do Queen com a morte dele, que ele morreria na selva desse jeito e tudo mais. Eu acho que é ruim demais. O Austin consegue descer mais uns 2 degraus do que já estava bem ruim, e a gente não vai ver melhor ainda nesse volume, não. É respirar fundo, chegar até o final, porque a gente vai ter gente boa aí, bicho, que vai fazer um negócio bem ruim. A gente tem o Heath White desenhando a história lá do parto, né? Não vou queimar a pauta ainda, mas é um negócio assim que não só a temática, mas o traço do cara também não ajuda nada. Você lê assim, porque é um momento importante da história, mas a gente quer que acabe logo aquela tortura visual. Mauro, você acha que o Evan Cream renderia mais assim nesse GB? Eu fiquei com a impressão que a moto dele vai naquela toada lá do George R.R. Martin, né? De que quando você começa a pegar um personagem, vai lá e decapita suas melhores esperanças. No caso aqui, literalmente, o que, é que você achou aí do destino do Sr. Cream? Não, eu concordo, né? É para impactar, é um personagem que estava ganhando uma importância, mas eu acho que é uma conclusão bacana para aquilo, né? Para aqueles sonhos premonitórios que ele estava tendo. E eu acho um barato, né? Aquele negócio de que a cabeça já estava ali desde o começo, né? E você só vai se tocar nisso a hora que mostra que ele realmente foi decapitado, né? É o que eu falei, a arte é feia, mas o Moore deve ter dado essas instruções bacanas, né? E é uma perspectiva legal de mostrar a morte dele. Então, eu achei, assim, uma pena, porque é um personagem bem interessante, mas eu não sei onde que ele se encaixaria nos próximos volumes, né? Eu acho que também faz a função de mostrar o impacto, né? De que, por mais que ele se achasse inteligente, manipulador, o nível do jogo agora é muito além da alçada dele, né? E só fazendo assim um parênteses, né? Assim, a gente tá criticando aí o negócio da palavra do cachorro também ser Steppenwolf pra voltar, mas a do Kid Miracle Man também era, cara. Era Miracle Man pra transformar, Miracle Man pra destransformar. A gente teve isso no primeiro volume e achou interessante ele ter repetido Miracle Man e ter se fudido. Então também não é muito fora fazer a mesma coisa com o cachorro. Ainda mais que o cachorro não fala, né? Outra pessoa que vai falar pelo cachorro. Não precisou, pra mim, uma suspensão de descrença muito grande pra aceitar isso aí, não. Penso igualzinho, viu, Mauro? É uma criatura mais simples, né? Apesar de ser óbvio, assim, pô, alguém ouviu. É pra ele não deixar ninguém ouvir, né? Sussurra no ouvido do cachorro baixinho lá, a palavra, pronto. Não precisava ter duas palavras, até mais prático. E completo da lógica da própria história mesmo, né? De ter uma palavra mágica que transforma e destransforma. A la Shazam não faria... Não, era pedir demais também, ser creepy demais que fossem palavras diferentes. A não ser que fosse Steppenwolf ao contrário, tipo a Zatanna. Reginaldo, quer comentar o significado dessas palavras-chave, assim, pós-hipnótica, né, do Gargunza, né, Steppenwolf, Abraxas, e claro, como se desenrola, né, desfecho da caçada do Miracle Dog, e isso eu tô incluindo, assim, um icônico beijão lá do Miracle Man no Gargunza, que eu sei que você adora. Cara, primeiro lugar é que, assim, vocês estão com dó do cachorrinho, cara, acho que é um poodle o cachorro, não é, meu? Não quando ele tá verde. É sim. Cara, eu no lugar do Mike, eu batia com mais força a pedra, meu, no poodle. Olha a pudofobia aí. Se fosse um pinter, cara... Velho, se fosse um pinter... Se fosse um pinter, não. Eu tinha mais medo do pinter do que do verde, né, meu? Assim. Se ele na forma básica fosse um pinter, na forma miracle, o dog, isso aí é um negócio desesperador, bicho. Um catiço, só de ver... Né? É, isso aí, tipo o alien lá de Watchmen, né? Só de ver, os olhos iam explodir. Imagina ele verde, cara, malatindo, fininho, que nem um poodle. Assim, e se tremendo, né? Ai, eu acho legal o cachorro. A ideia do cachorro é muito legal, cara. É muito interessante, assim, né? Porque é uma coisa meio óbvia, assim, né? Que eles iam fazer primeiro com animais, né? A experiência primeiro com animais, assim, é um negócio que pega você de surpresa, assim, mas é. E rápido, mas faz todo sentido, assim, foi o que eu falei, a gente, assim, né? A gente tem um túnel de realidade nosso, assim, a gente vive, né, sobre um paradigma científico nosso, né, o nosso dia a dia, a gente convive com isso. Quando fala de experiência e animal, assim, você fala, nossa, faz todo sentido, né, só que ao invés de ser um beagle, é um poodlezinho, né, fofinho. Eu li em tantas versões, cara, que eu me perdi. Às vezes chamam ele de Plutão. É isso? Ou só Pluto? Na versão Panini eu vi só Pluto. Só Pluto? Não vi o Plutão? Não. Então sou eu que estou viajando mesmo. Bom, aí o Steppenwolf não foge muito disso. Steppenwolf é Steppenwolf, não deram muito, não esticaram muito. Reginaldo, corrigindo, ele fala mesmo, Plutão. Fala, né? Fala. Você vai ser um cachorrinho gordo, Plutão. Ele tá dando comida. É, no começo ele fala, né? No começo ele fala assim. Eu acho o seguinte, né? Vamos, ao invés de começar... pelo Steppenwolf, a gente começa ao contrário, né? A gente começa pelo Abraxas, né? O Abraxas, né? Esse Abraxas é uma palavra que tem um monte de explicação, né? Mas eu acho que a que se refere mais, a referência maior, seria o deus gnóstico, né? Que acaba abarcando um monte de coisa, que é uma divindade gnóstica, né? Que é uma mitologia super complexa. Até aparece essa divindade, ela envolve, esse nome envolve dias do ano, um valor, né? Se você pega a gematria, que é você pegar o valor numérico das palavras, você vai ver que Abraxas é igual a 365, que são os dias do ano. Você já vai pegar, você vai ver que essas iniciais são as iniciais hebraicas do nome de Deus. Aí você vai achar um monte de coisa. É uma palavra super complexa, né? Ela acaba sendo quase uma depuração lá do abracadabra. Ela é uma palavra cabalística, vai, né? Ela é super complexa. O Jung já falou dela, já deu já uma explorada. Até o Hermann Hesse já fez alguma coisa, né? Já abordou ela de alguma forma, né? Eu tô falando do Hermann Hesse porque se a gente for amarrar uma coisa com a outra, Steppenwolf também é um livro do Hermann Hesse, que seria as duas pontas aí que você amarraria um nome com o outro. Porque senão a gente só vai direto pro nome da música, né? Pro Born to Be Wild, né? Do Steppenwolf, que aí é o clássico dos clássicos, que eu acho que seria a referência óbvia, né? Mas o que amarra uma coisa à outra seria o Hermann Hesse, que eu acho que é uma referência mais erudita, que tem mais a ver com o Moore. Uma coisa mais, vamos lá, vamos dizer assim, de certa forma, mais arcana, né? Referenciando uma coisa com a outra, assim, né? Mas eu acho sacada demais, né? Ter a palavra de segurança aí, bem interessante mesmo, né? Depois dessa catarse aí que eu falei, que o Mike pulveriza o poodle, né, meu? Na pedrada, meu, que assim, é realmente assustador. E tá certo, ele tinha que fazer isso mesmo, porque era um monstrão, um bicho, né? Aparece aqueles minion nazista, né? Que é interessantíssimo você pensar, né? Que embora, mesmo que o Gargunza não seja nazista, ele convive numa boa com nazistas, né? Com esses arianos, né? Que é uma coisa repugnante para você pensar. Você fala, espera aí, gente. Se você tá numa mesa com 12 nazistas e você não fala nada, tem 13 nazistas, né? Não tem essa. Sim, então o Gargunza acrescenta para a lista de coisas execráveis do Gargunza ele também ser nazista, mesmo que ele não admita isso. Porque ele usa a mão de obra, né? Todo o pessoal dele, você vê eles falando alemão e eles parecem ser realmente ainda seguirem essa doutrina ariana, né? Esses três caras estão querendo seguir, né, o supercão aí, o Miracle Dog, né? E encontram o Miracle Man, né? E ficam fascinados porque, na verdade, é a realização do sonho deles, né? O Ubermensch, né? O super-homem ariano, porque o Miracle Man é loiro, por acaso, para acrescentar. E o Miracle Man, ele tá virado no Jiraiya, porque ele tá possesso. Então, cara, eu acho essa parte fantástica, cara. Acho que eu comentei com você, né, Luigi, que parece aquela parte da Liga Animada, né, da Liga do Animated, que o Super-Homem fala que ele vive num mundo de papel. O Super-Homem fala, aqui o Miracle Man demonstra, ele atravessa nazista, atravessa parede, atravessa pedra, atravessa árvore, atravessa tudo. Ele chega no Gargunza como numa história realmente, vamos dizer assim, mais próxima da realidade. Você vai chegar no vilão, você não vai dar brecha para ele fazer nada, você vai esmagar a garganta dele para ele não ter possibilidade de usar de novo a palavra de segurança. Você vai pegar ele, você vai levar ele pro céu, né? Você leva ele o mais alto possível, que é fantástica essa cena, assim, fantástica. E aí você só vê o recordatório falando que ele tá saindo, assim, né? Como se tivesse, não sei se chega a sair da atmosfera, né? Mas você vê que o óculos do Gargunza no frio, né, vai fazendo aquela descrição, né, que o gelo vai aparecendo na lente do óculos, cara. O Miracleman tá mostrando pra ele quão pequeno ele é, né? E aí é que eu falo, né? O Gargunza, ele é análogo ao Dr. Silvana, que era um anãozinho. E ele, na verdade, o próprio Gargunza, personagem da simulação que eles viviam, era um anão. Então aí ele tá mostrando quão ele é pequeno é de forma metafórica, em relação ao mundo, mostrando ele em relação ao mundo como ele é pequeno. E aí é, cara, é deprimente. A arte do Chuck Austen não aguenta, né? Não comporta esse texto, né, meu? Então, assim, depois da cena do beijo, que o beijo é lindo, né? Porque é o beijo do Poderoso Chefão 2, né? É o Michael beijando o Fredo, né? Aquele beijo de ódio. Embora não é tão odioso, né? Um beijo de filho pro pai, assim, pra realmente, assim, se despedindo. Ele joga o Gargunza em direção à Terra. Só que é horrível a arte, cara. Porque ele joga... O Gargunza parece uma prancha de surf, né, meu? Ficar reto na mão do Miracleman, é horroroso isso. Parece uma Turma da Mônica, né, bicho? É, horroroso, cara. É Turma da Mônica mesmo, é muito feio. E a cena tinha que ser maravilhosa, assim. Tinha que ser algo assim... Porque o texto é muito legal. Na verdade, a sequência em si, né? Tem pouco texto, mas a combinação, né? A sequência é muito boa. A velocidade que ele joga, o Gargunza vai se desfazendo e, curiosamente, né? Você imagina assim, ah, vai sobrar um pedaço da caveirinha, assim, né? Um pedaço do crânio, né? Pra ser simbólico e tal, tudo. Não, sobra um pedacinho da pelvis dele, né? Uma coisa irrisória, assim, né? Sobra só uma com nada, sobra, assim, né? Então, cara, eu acho demais isso. Acho demais, acho fantástico, assim. Aquele fim, sabe o super vilão que você fala, não, ele vai voltar, ele vai ressurgir, vai nada, cara. Ele pulveriza o Gargunza, assim, num nada, assim. É fantástico, assim, é fantástico. E antes disso, ele atravessando parede, é isso que eu falo. Chega um momento que o Miracleman, ele abre a mão, cara, da noção humana. Ele perde a convenção humana. Parede já não... O que você vê o Adão Negro fazer de forma ridícula no filme, que idiota, o Miracleman faz aqui, numa hora que ele tá num momento, assim, não é nem de desespero, é que ele perdeu a noção mesmo. Ele atravessa parede, árvore, pedra, tem mais solo, não tem mais, né, perde a tridimensionalidade, assim. Cara, eu acho demais isso, é uma pena, é realmente uma pena que o artista não acompanha. Aí sim, aí é lamentável. E olha que você, se você vê os testes que o Chuck Austen fez, né, aquelas pin-ups que ele fez de Londres, eu ainda mandei pra vocês aquela página dupla que tem o Miracleman, né, com a jaqueta do Mike por cima, e a Liz também caprichada, hein, ela tá maravilhosa, os dois no apartamento. Audrey Hepburn mesmo, ela. Isso, ela tá exatamente assim mesmo. E tá cheio de referência do futuro da história, né? Tem até uma estatuazinha do Miracle Dog, você vê, tem os dentes do Cream, tem um monte de coisa, tem umas fitas de vídeo, tem um monte de coisa espalhada pelo apartamento que você identifica. Tem uma peça, acho que é uma cabeça de caça, acho que é a cabeça da onça que eles caçaram na parede. É um monte de easter egg, vamos chamar assim, né? No apartamento é linda aquela imagem. É linda. Tem a cabeça lá do Alien que é encontrado, né? Que na hora que ele tava tem na mudança do infraespaço, aí ficam as duas intercaladas, as duas juntas, né? Quase como gêmeos siameses, né? Tem um chapéuzinho pendurado na parede, parece ser o do Big Ben. A lumináriazinha com aquelas vespas, né? Que você falou ainda agora. É bem legal mesmo. É uma arte bonita, cara. É uma arte bonita. Você vê que o cara, assim, caprichou pra pegar o job, né? Pra pegar o emprego, assim, pra pegar o serviço. Só que ele não deu conta, cara. Assim, infelizmente não deu conta. Na verdade, as gerações atuais são muito boas de pin-ups, né? Mas você vai ver, quando pega uma arte interna, os caras não conseguem entregar mais, não. Cara, mas isso não é geração atual, não, cara. Isso é anos 80, né? Não, mas eu tô dizendo, se a gente vê esse preço de hoje, assim, isso não muda muito, não. Tem muita gente assim. É. Não, pô, mas pera lá, né, meu? Assim, o Alan Moore ficou bravo com o Alan Davis, cara. Tinha que ficar bravo com esse cara, pô. Fala, pô, meu, olha que cagada que você fez aí no meu texto, meu. Reginaldo, eu acho que ele botou algum amigo pra dar os pin-ups pra conseguir um emprego. Pode ser, meu. E aí, na hora, o amigo deu pra trás e disse, então, vou ter que desenhar essa porra. Que é muito bonito, cara. O de Londres, assim, Miracleman, quase assim, sabe, chegando no solo, assim, aterrissando, assim. É muito bonito, cara. Não sei o que fez, não. Eu já me adianto, viu, Maurício, que você falou, a cena do parto aí, ela é chocante, sim. O Rick Veitch, eu acho ele, também acho, não acho ele o ideal pro Miracleman, mas eu acho que é uma melhora. Combina mais com Miracleman. Quer dizer, do que o Chuck Austin, é óbvio, né? Qualquer coisa, se o Miracle Dog desenhasse, acho que seria melhor do que o Chuck Austin, né, meu? Assim, mas o Rick Veitch, assim, eu acho que esse traço sujo, assim, eu acho que me lembra Monstro do Pântano, né? Isso também, né? Assim, me lembra... Lembra a Vertigo de uma maneira geral, né? É isso também, é isso. Mas não é o ideal, não. É que eu também, eu gosto muito, cara, dessa história do parto. Eu gosto muito, cara. Eu acho de... Bom, não vou me adiantar, vambora, vai. Ei, vocês querem comentar esse finalzinho aí do Gargunza? O Regi comentou, mas eu não vi vocês falar. Vocês querem comentar, Mauro? Não, acho que é isso mesmo. O Regi resumiu bem. É o Miracleman mostrando a insignificância do Gargunza e dando o beijo da morte. É isso aí, não, nada fora disso. E aí, Maurício, você daria um beijo na boca do seu pior inimigo? Rapaz, depende. Comi bastante cebola antes. Mano, um velho nojento, né, meu? Tarado, nojento. É, ainda tem isso, bicho. Tem isso, né, cara? Onde que o Gargunza botou a boca antes, né, velho? É um velho nojento, cara. Tarado. É que o Miracleman deixou de ser humano, né, meu? Ele beija o cachorro, deixou de ser humano, né, meu? Assim, deixou pra lá, né? Na verdade, ele deu um beijo de piedade, né? Eu me expressei mal, não é? Ele não tem ódio no beijo, cara. Ele abandonou, assim, né? Ele deu aquele beijo de despedida. Né? E ele chama de pai mesmo, hein? Ah, não. Eu vejo raiva ali, velho. Você viu raiva, Mauro? Eu vejo raiva ali, cara. Eu vi o Michael Corleone ali no Chefão 2, velho. É um misto de raiva, de frustração, de... Porque ele sai desesperado atrás do Gargunza, cara. Ele sai destruindo. Se fosse com o artista melhor, seria uma bela uma cena que, e na descrição do Moore, deve ser legal, né? O voo dele pela perspectiva do Mira comer, às vezes só vê a mão dele arregaçando tudo que tá na frente, destruindo a laringe do Gargunza e levando ele ali pra humilhar ele, pra mostrar o quanto que ele era pequeno e destruí-lo. Eu vi muita raiva ali, cara. Porque se fosse sem raiva, ele tinha vaporizado o Gargunza ali no, na terra mesmo. Ah, eu acho que vou no caminho do meio aí, concordo com o Reginaldo, mas mais no ponto do... Oh, e do, com o Mauro também, mas mais no ponto dessa ascensão dele mesmo, uma coisa mais divina, no sentido de uma ira divina mesmo, sabe? De ser um vai com Deus, Deus sou eu. Mas não beijaria não, eu teria ódio mesmo e arrastaria a boca dele assim no chão por, sei lá, a costa toda do Brasil, sabe? Pra ele ficar sem boca mesmo, eu, no final jogava ele lá de cima do elevador Lacerda embaixo. Um exercício de imaginação, assim, quem é que vocês acham, assim, pode ser artista atual, pode ser da velha guarda, assim, mas um artista que vocês gostariam de ter visto, assim, desenhando esse segundo arco, assim, desenhando ele por completo, não assim, essa misturada toda que teve, vocês conseguem imaginar algum? Cara, aí você pegou. Eu acho que, assim, o legal do começo de algumas coisas que o Davis desenha, No primeiro livro, é também a narrativa visual, né? O design das páginas, como ele monta algumas coisas que fica muito bonito, principalmente a luta com o Bates. É muito legal, é bonita mesmo de se ver. E olha que tem aquela questão toda de prazo, né? A repetição lá do raio e tudo mais, o Moore acaba sabendo usar isso a favor. Eu acho que um cara legal, que é um cara que desenha qualquer coisa, teria sido um George Pérez. Mas eu acho que o TST também é muito bonito pra esse tipo de coisa, assim. Eu vou ficar devendo o nome agora aqui, mas eu acho que a gente teria, assim, gente legal. O problema é isso, né? Quando a gente pensa, né, nesse tipo de história, a gente lembra de Vertigo e acaba automaticamente aceitando o desenho ruim também. Engraçado, eu tava pensando, sabe, que o Mick Moran, né, e também o Miracleman transformado, né, ele me lembra muito o Donald Blake, que o Oliver Coypel desenhava, sabe, sobretudo naquele comecinho lá com o Straczynski, sabe. Eu fico pensando nesse, porra, eu até botei um link aí pra vocês com a arte do Oliver Coppel desenhando o Miracleman. É lindo, cara. Mais uma vez, aquele pensamento que a gente teve lá no, quando a gente tava gravando o Sandman anotado lá do Prelúdio, né? Que, pô, e se o J.H. Williams III seguisse desenhando lá o Sandman, né? Então eu pensei assim, pô, se o Oliver Coppel pegasse todo o roteiro do Alan Moore e desenhasse, pô, eu acho que ia ser maravilhoso. Mas eu acho o Coppel muito clean, assim, falta gore. Eu acho que pro Miracleman tem que ter um gorezinho, assim. Mas é que tá, eu acho que a arte dele puxada ali pra o que ele fez lá em Ordem Mágica, lá com o Mark Miller. E ali, pô, ele fazia um negócio pra caralho, velho. Tá, talvez, ali sim. Ali tem um gore ali, umas pessoas sendo despedaçadas ali, ali funcionaria. Eu não sei, eu pensei mais um Brian Hitch, não atual, mas o da época do Ultimates. Ó, um cara que eu pensei agora, graças ao Luigi aí, falando do Coypel, é outro cara que tava no Thor, tá, ainda, né, que é o Nick Klein. É muito bom, cara. Que é um cara que não tem preguiça e sabe fazer um gore legal também, assim, na parte do que tem que ser viking mesmo, na parte da decoração do quarto do Thor, né, com as cabras esculpidas nas cadeias todas, esse cuidado nos detalhes, assim, na composição de página. Aquela cena do Galactus caindo em Asgard também é muito boa, bicho. Eu acho que ele sabia ter essa grandiosidade e a violência da coisa. E aí, Reginaldo, pensou em algum? Cara, é assim, né? Pra deixar o Jamerson bravo, eu pensaria... mas aí... Vai falar do Kirby. Não. Eu pensaria, sabe, Jay Lee, assim. É que o Jamerson não gosta do Jay Lee. Mas é também, é muito onírico, assim, né? É muito sem fundo, sem cenário, assim, é muito... Mas sabe quem eu gostaria, cara? E aí eu deixaria outra pessoa brava, meu. O Morrison eu deixaria bravo. Imagina, meu, um Miracleman, meu, desenhado pelo Kitelli, pelo Frank Quitely, né, meu? Puta, a cena do parto, cara, assim... Ah, isso ia ser lindo, hein, cara? Puta, isso ia ser foda. Uá! Sim, sabe? A cena do parto pelo... A cena do Gargunza caindo da estratosfera ia ser fantástica. Lembra até, inclusive, a cena, pelo menos assim, comparando, assim, cena de altura, aquela de Pax Americano, né? Que o pacificador tá caindo lá do céu, né? Com um rifle. Aquela ali é muito foda, bicho. É muito foda. Sim. Você lê a cena do parto e fala, dá licença, agora eu vou lá chorar um pouco no chuveiro, ajoelhado no... É, tá aí, o Quiet, ele sabe fazer um gore legal também. Vi de aquele Witwee, né? E outras coisas que eu Esse é irreal, cara. Assim, é muito irreal. Tem que ser um sujão mesmo, assim. Não tem jeito, assim. Não sei, cara. É difícil de pensar mesmo. Tem que ser um sujão britânico, né? Você quer ver um que seria maravilhoso, assim? Mas maravilhoso é o Bolan, né, meu? Imagina um Miracleman do Bolan. Ah, né? Doido, hein? Aí, sabe, assim, é o sujão elegante, né, meu? Assim, puta, seria demais, assim, meu. Não sei. A gente vai ainda falar disso, mas Miracleman também, né, passou por poucas e boas também, né, editorialmente, assim, então... Liz está gemendo, um soluçar de alívio ou êxtase. A noite passada eu vi uma vida desaparecer para sempre. Onde elas vão? De onde elas vêm? No descuidado e nevoado contínuo de nossas vidas, esses momentos preciosos ardem como sóis. Nascimento, morte, esses são os momentos em que somos reais. We'll be right back. cenas da natividade. Isso tudo que a gente comentou agorinha foi só a metade do arco, né? O Chuck Austin só ficou no gibi até o momento em que o Miracleman arremessou o Gargunza da estratosfera, né? Quem assumiu a partir daqui foi o Rick Veit, né? Como o Reginaldo falou, né? Que trabalhou com o Moore em Monstro do Pântano. Eu acho que a arte melhora consideravelmente, né? Embora tinha dois detalhes assim que o próprio Reginaldo colocou na nossa pauta, que eram inéditos para mim, né? Que era o primeiro que o Veit, ele copiou um livro didático de biblioteca, né? Certamente no trecho bem explícito do parto, né? E que o Chuck Austin só saiu porque alguém lá na Eclipse Comics, eu suponho, né? Foi grosseiro com a avó dele. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas tá aqui na nossa pauta. A história começa com as enfermeiras da instalação lá no Paraguai fugindo, né? Elas falam em alemão e pedem Clemência, a Liz, né? Ela se reencontra com o Miracleman numa página assim, com uma luz assim, bem sacrossanta, né? Em cima do personagem. E aí, pela primeira vez, a Liz perde de fato assim, o controle, né? O Miracleman, ele pega um caminhão e pede para ela entrar na boleia. Ele vai levantar voo e ela vai viajar dentro, né? Enquanto ele ergue e segura o caminhão por baixo, a ideia é voltar para casa, mas no meio do caminho ela entra em trabalho de parto, né? Reginaldo, deixa eu te perguntar, será que é uma dupla natividade o que acontece nesse trecho? O que é que você acha das cenas do parto em si? Será que elas precisavam ser tão expostas e descritivas? O que, é que o Alan Moore queria aqui? Será que tem uma ressonância com aquela icônica história lá do Monstro do Pântano, Ritos de Primavera? O que é que você acha disso tudo aí? A gente antecipou mais um pouquinho, mas vamos refinar esse comentário. Eu acho sim, eu acho que a gente vem falando da questão sexual aí que o Moore aborda, entre erros e acertos. Ele acaba escrevendo algumas coisas interessantes e de extrema ousadia. A gente fala Ritos de Primavera, é assim, é uma coisa maravilhosa, né? É bonita, é romântica, é lúdica, né? Não tem erro, Ritos de Primavera. Aqui, embora a gente esteja abordando a questão sexual num outro extremo, né? Nós estamos falando aí de reprodução, né? Nós estamos falando aí da etapa final, nós estamos falando de uma coisa assim que nem é quase que, nós estamos falando de biologia, que não deixa de ser, a gente tem que encarar como uma etapa da sexualidade, claro, até com uma certa normalidade, caramba, né, e com menos hipocrisia, né, da coisa, mas não deixa de ser chocante, gente, para com isso, né, você abrir o seu gibizinho de herói e bater de cara com um parto exposto desse que o Moore fez questão de expor, ele não deixa de ser chocante, ele é chocante, né? Ele é impressionante. A primeira vez que eu li, eu fiquei realmente assim, eu falei, opa! Pra que isso, né? Minha primeira reação foi, pra que isso? Qual é o propósito? E eu acabo vendo, assim, depois de algumas leituras, eu acho extremamente bonito, cara. Eu acho muito bonito, muito bonito. Eu acho que depois, assim, você tem espaço para, né, depois de uma cena bruta, de brutalidade, de violência, de cachorro mastigando dente, de gente sendo arremessada na terra, depois de tudo isso, cara, você ter tempo, né, de você mostrar um parto, mesmo que seja com uma exposição, talvez que alguém possa dizer, talvez desnecessária, mas é bonito, cara, não deixa de ser bonito, é nascimento, é, né, e em contrapartida, ele não abandona, ele não deixa de perder o fio da meada, ele não faz a coisa expositiva ou só para chocar, ou só, ele ainda está contando a história do super-homem, ele ainda está contando a história do Miracleman. Então, o que você acaba vendo também? Você acaba vendo o Miracleman refletindo sobre o nascimento dele. Então, em paralelo, a história, a página se parte e você vê uma narrativa dupla do jeito mais genial possível de ser feito, né? Aquela narrativa de quem sabe conduzir, de quem fez aquele roteiro assim afiado para o cara desenhar. E de um lado está o Miracleman cuidando do parto da esposa e do outro está as memórias do Miracleman, agora resgatando o que ele conhece da origem dele, junto com as informações que você pegou lá atrás, você vendo isso em flashback, pô, é muito legal, cara. É muito legal. É essa dupla natividade aí que você falou, né, Luigi? Assim, então, no final das contas, eu acho ela bonita, eu acho ela ousada por ela ter saído nos anos 80, com um aviso na capa, com um alerta na capa. Eu acho incrível isso. Olha, foi um achado, foi uma sorte quem gritou com a avó do Chuck Austin no telefone aí na ocasião. Porque seria horroroso o parto pela mão do Chuck. Apesar que ele não quis desenhar também o parto, sabia? Eu coloquei o link lá na pauta, da onde eu achei isso daí. É um site inglês bem interessante também, Luigi. As informações que você viu da briga depois também estão lá, né? E da briga que nós vamos falar lá do Alan Davis, também estão lá disso daí. Mas me parece até mais complementar, porque ele está falando também, né, a sequência do Chuck Austin. Está falando do Gary Leach, também o envolvimento do Gary Leach, também está envolvido nisso, né? E o Chuck Austin, ele já estava rateando de fazer essa edição, quando alguém, né, algum editor ligou, falou com a avó dele e deu uns berros, e ele não gostou e aí abandonou, né? Abandonou a revista. Valeu a pena, porque realmente eu não consigo nem, não quero nem sonhar como seria um parto na mão do Chuck Austin, ficou assustado de melhor nem falar sobre isso. Esse último segmento, assim, de histórias, assim, ele funciona como um epílogo, né? Como eu disse, a Liz está nervosíssima, né? E não queria que o Miracleman por perto, né? Queria que o Mickey reaparecesse, né? Só que ele tava muito ferido, né? E precisou de atendimento médico, né? Justamente na hora da caçada lá do Miracle Dog. Passa algum tempo e eles já estão em casa, né, com a bebê Winter, só que a criança não é normal, né, ela fica sugestionando Lisa a ficar calma, né, e aceitar certas bizarrices como uma recém-nascida comendo comida sólida, né. A vida deles, assim, eu acho que virou um inferno, porque quando a Liz sai do transe, eu acredito que ela fica um pouco, assim, um estado puerperal. Mauro, o que, é que você achou da bebê Winter? Dava pra tirar o juiz mesmo, assim, dos pais, ou isso é normal na maternidade barra paternidade? Ah, cara, não tem, né? Normalidade, tem tudo menos normalidade aí, né? A mãe ficar desesperada de ter um filho numa situação dessas é que seria o normal, né? Porra, o Miracleman voou com ela num caminhão, depois ela ter sido sequestrada. Tá ali, né, cara? Tem tudo menos normal. O certo seria ela estar desesperada. Só que não, né, cara? Assim, o tempo todo vai mostrando que tem alguma coisa estranha com essa calma dela. E aqui, nessas histórias finais, o humor deixa mais explícito, né? A Nenê já sai falando, né? Já nasce falando mamá. A hora que ela começa a ficar nervosa, começa a ficar agitada, de repente alguma coisa acontece, né? A hora que ela está desesperada, ela está, de repente, de um momento para outro, ela fala que já não está mais, que ela está feliz, que quando ela está com a Winter está tudo bem. Então você percebe que a Winter está manipulando os sentimentos dela, assim como, né, já tinha sido mostrado lá atrás que o Kid Miracleman confundia a cabeça do Mike e tal com os poderes psíquicos que ele tinha mais desenvolvidos. Aí a gente já começa a ficar com medo de para onde que a coisa vai, né? Um nenê que já nasce falando, que manipula a mãe e que já come comida sólida, que já tem dente, né? Recém-nascido com dente. Você já sabe que a coisa não tá indo bem, né? Que alguma coisa vai voltar, né, no próximo arco para concluir, né, o que esse nenê tão extraordinário pode fazer. Paralelo a isso, né, o Johnny Bates, ele começa a dar sinais de melhora, ficando, assim, confiante de que pode lidar com a psique do eu mais velho dele, né? E correndo por fora, assim, dois estranhos, assim, começam a visitar os humanos, assim, aprimorados, né? Que foram submetidos às experiências da tecnologia alienígena, né? Do infraespaço, né? Os experimentos do Gargunza. Não só os humanos, eles chegam aí, inclusive, ao Paraguai, viu? O corpo lá do Miracle Dog, né? No caso, o Poodle, né? Maurício, quer dar seu palpite sobre quem seriam esses cocos, né? Também você pode dar seu ponto de vista aí sobre a vida de Liz e Mick, né? Com a paternidade, a maternidade. O que, é que você achou também do parto? E aí? Quero dar meus parabéns aí ao Reginaldo. Estou apaixonado por esse gibi para achar uma cena de parto bonita. Pô, Reginaldo. É aí, meu amigo. Eu concordo com a questão do explícito. Eu não acho que seja necessário. Não me ofende de jeito nenhum. Não sei se eu, Maurício, lendo naquela época. Quer dizer, na época que saiu, não sabia ler ainda. Mas eu lendo pela primeira vez mais novo. Não sei se eu ficaria chocado. A gente hoje tem uma exposição, principalmente a nudez, uma interpretação que já é bem melhor do que se tinha há 40 anos quase, quando saiu esse gibi antes. Pra acessar a internet e tudo mais, pronto, o Veidt teve que, o Veidt, não sei, teve que pegar uma referência, né, visual hoje, porque em dois cliques a gente acharia a referência que quisesse, e ainda jogava pro computador, ou jogava pra tela digitalizadora ali, pra desenhar por cima e fazer aquele tracing, né, como alguns desenhistas péssimos hoje em dia fazem. Não tô culpando o Veidt, não tô dizendo que ele faria isso não, pelo amor de Deus. Mas eu admiro o esforço, considerando a fabricação do gibi, né? O que ele teve que fazer para tentar ser o mais fiel possível, atender o que o Moore pensou. E não acho nada demais, não. Agora, também não é nada normal a paternidade e a maternidade, ainda mais com um bebê desse, né? Me lembrou alguns outros bebês complicados aí dos gibis, como aquele Marcos, filho da Kyle Denver, né? Aquela história complicadíssima, e que na verdade ele é filho dele mesmo, ou alguma coisa assim, ele cresce aceleradamente e se casa com ela e vai com ela para o limbo, e aquela loucura toda, mas não achei tão legal assim de primeira vista o corte, né? Quando você acha que a gente vai ver uma coisa, meses se passarem, as coisas estão mais normais, mas a gente tá vendo uma coisa bem vida real mesmo, nada heróico no sentido do que acontece por trás das câmeras, né? Depois do Felizes para Sempre, vamos dizer assim. Porque não é comum, obviamente, um bebê desse jeito, mas quebra a expectativa, não de uma forma negativa, não tô criticando isso não, pelo amor de Deus. Mas eu acho que é uma quebra de ritmo que dá uma sacudida mesmo no leitor, assim, seu papel aí, eu pulei alguma coisa, o que é que tá acontecendo aqui. E aí quando você entende, entra na história mesmo, aí ela caminha bem. Dos cucos, cara, eu não li, tá? Não li ainda o próximo livro, mas a gente percebe claramente ali, principalmente pela participação final deles, eles estão perseguindo ali, né? Eles estão dando conta, fazendo ali um censo da família Marvel, e pelo que me parece, são seis dessa esfera mais elevada aí, que usam essa tecnologia também, né? Da adaptação aos corpos, como a gente viu aí falar no flashback pelo Gargunza, né? Eles se vestem, né? E se transformam para a forma mais apta para o ambiente que eles estão visitando, apesar de que aparentemente exige bastante deles manter essa forma humana, né? Talvez por ser muito inferior ao que eles estão vivendo, enfim, ao que eles estão acostumados, digo. Mas me parece que eles são os donos mesmo, né? Dessa tecnologia aí, os seis da mesma raça do daquele alien que, por algum motivo, caiu na Terra, no meio do transporte, e de onde o Gargunza e companhia trouxeram o T.A.R., né? A tecnologia. Eu acho legal porque isso também não é, fica explícito de cara, né? Você vai entendendo aos poucos, uma demonstração aqui, uma fala ali, e a gente já vai ter o primeiro vislumbre aí dessa Miracle Woman, né? Que eu conhecia a existência de ver algumas artes e tudo mais, mas eu achava que ou seria a filha dele, ou que ele transformaria o Moira, né? Transformaria a esposa de alguma forma nisso. Achei bacana, assim, ter mais segredos por trás disso. Isso é tão na cara do Moore que não devia mais surpreender. Pra fechar, Reginaldo, esse volume é superior ao primeiro? O que, é que você achou? Então, eu realmente gosto mais do primeiro, né? Assim, gosto mais do desenvolvimento do primeiro e da arte do primeiro, né? Assim, eu acho esse segundo intermediário, assim, né? No final, né? Quando você vê os três juntos, eu gosto das duas pontas, vai, do primeiro e do terceiro. O segundo, embora ele tenha, você vê que a narrativa é mais ágil, mas eu gosto realmente do primeiro. Eu gosto muito do encontro do Miracle Man com o Bates, o primeiro encontro, assim, né? Eu não sei, eu acho que é a arte do Gary Leach, a combinação de tudo, né? Você comentou, viu, Maurício, a arte do Davis, aquelas primeiras artes do Davis, do confronto lá dele com o Bates, aquela arte ainda tem, também é do Leach. Eles fizeram juntos para suavizar a transição, por isso que tá bonita daquele jeito, né? Então, eu estou corrigido aí. Não. Desculpa, nem é te corrigindo, cara. Mas é porque por isso que você gostou. Não, entendi. 100% Davis, é, a partir do teste, quando o casal tá lá fazendo as experiências, os testes de poder. Lá é 100% Davis em diante. O Gary Leach, ele começou a ter problema de prazo na terceira história, quando eles vão visitar o Bates no prédio. Tanto é que se você vê algumas cenas da torre lá da empresa do Bates, elas são repetidas porque ele colou, fez colagem repetindo a arte, né? Então aí ele já estava já engasopando já nos prazos, né? Uma pena, cara, porque eu acho realmente a arte dele maravilhosa. Mas dos três volumes, o que eu mais gosto é o primeiro, e aí, né, a conclusão, não tem jeito de você não gostar da conclusão do terceiro, porque é o desfecho de tudo. E aí, Mauro, qual é o melhor, o primeiro ou o segundo? Ah, eu gosto bastante desse segundo. Acho que assim, o primeiro é mais surpreendente, ele tem os negócios mais inovadores, ele tem, né, a desconstrução lá do mito do Shazam, lá do Capitão Marvel. Mas esse aqui, em matéria de narrativa, de emoção, de resolução, de trama, ele empolga mais. Eu não sei, eu acho que está no mesmo nível, algumas coisas melhores, apesar de não ser tão inovador. Eu acho que como narrativa em si, eu gosto mais desse, sim. E aí, Maurício? Ah, cara, eu acho que o primeiro, como o Mauro bem falou, assim, então o elemento surpresa, né? A gente é surpreendido pelo Folk, pela narrativa, por algumas soluções que mudam. E esse a gente já tá mais consciente, é difícil ter uma surpresa aqui, apesar de ter boas sacadas, né, como a gente comentou aqui, mas não surpreende tanto, não tem uma coisa tão nova assim. O boi é consistente, não cai, mas pra mim tem a questão da arte que pesa bastante, e tem uma questão de que eu acho que o primeiro tem mais volume de história. Aqui a gente vai ter alguns pedaços com bastante história, como é o caso do flashback do... Os dois flashbacks, né? A história do sonho e... O sonho, entre aspas, e a história da vida lá do Gargunza. Mas, no final das contas, pra mim, acontece pouca coisa em larga escala, digamos assim, né? É muito tempo, quase o volume todo, até o Meaco nem chegar no Paraguai lá e acontecer a ação. Porque entenda a escolha narrativa e tudo mais, ele vai pegar um avião, ele não vai voando loucamente pra lá e tudo mais. Mas até por volume de história mesmo, eu fico mais com o primeiro. Eu não consigo assim enxergar assim, uma divisão assim, muito nítida entre um sonho de voar, né, e essa síndrome do Rei Vermelho. Eu tenho comigo que são uma história única, né? Tem só a partição assim, necessária dos encadernados. Já a Olimpa, assim, acho que é visivelmente assim, uma outra abordagem, assim. O Jonathan falou isso também. Ela é muito puxada para uma tragédia grega, assim, o nome Olimpo, inclusive, entrega tudo, né? Morada dos deuses, habitação das musas. Mas isso a gente discute a seguir, né? No último episódio dessa série do Miracleman do Alan Moore. Pronto, eu os captei no infra-espaço. Em minha mente posso ver todos. A forma inalterada do mais velho está presente. Portanto, seu ego alterado atualmente é o dominante. A coisa detonada, obviamente, continua constante, assim como o ego alterado do jovem Bates. O ego alterado do animal está presente e o da mulher, a aura dela, o desenvolvimento é fascinante. Não tão poderosa quanto o ego alterado de Bates, mas sutil, cativante. Sim, um traje orgânico notável. Fim do livro 2.